Beleza, beleza? Eu estou aqui no céu, mas aí na terra, o show é com vocês. Au, au, au. Au, au, au. Tá no ar, Estádio 97, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Realize já a sua conquista, Jardim Amaralina. BV Financeira, crédito com desconto em folha, ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. E Extra, no Extra você faz economia de verdade. Tá no ar o chuvoso Estádio 97. Boa tarde. Ah, estamos aqui, né? É, que chuva, meu amigo. Choveu até granito. É, mas tem que chover, né? Aí vocês pegam e liberam o menino pra assistir o jogo. Yeah, então, dá nisso, né? Olha o que aconteceu. O Mano Gourmet. O cara não vai no estádio. Olha, o cara não faz... Não, é verdade. A última vez que ele foi no estádio foi no show da Madonna. Você é louco. Aí, ontem... Não, porque é o seguinte. É nós, né? Eu vou pro estádio, tá bom? Quero dizer aos senhores que... Olha o que aconteceu. Ele vai ver o show do Verdão. Ô, Sombra, hoje é quarta-feira mota, né? Hoje é quarta-feira mota. Que quarta-feira mota? Quarta-feira mota. O que é quarta-feira mota? Quarta-feira gorda, né? Porque tem Vasco, tem Libertadores. A Kate Moss do estádio. Me chama de Cazuza. Os caras me chamam de Cazuza ultimamente, que eu tô magrinho. Tá. Cazuza, mas não é por causa disso, não. Tá magrinho. Mas tem Copa do Brasil, tem Libertadores. Tá Gisele Bündchen, verdade. Não é? É uma noite propícia. Ô, velho, pra gente que tá no sofá, hein? Hoje fica bem servido, né? Tem alguns lugares que tem até chuva de granizo, ó. Granito. Segundo Mota, granito. Granito. E eu deixei a chanela de casa aperta. Oi, seu Bento. Granito não derrete. Granito não derrete. Que é o problema. E quem tem careca? Choveu granito. Cai e machuca, né, velho? Muito bem. E amassa muito carro, bem. Hein, velho? Mas eu vejo aqui, antes de começar, ó, seu Bento. Fala aí. Você que é do interior, o que o senhor acha dessa reportagem que eu tô vendo aqui, ó? Islândia. Sabe Islândia? Sei, conheço lá. É? Já oferece uma renda mensal de 1.800 euros. Quase nada. A quem casar com uma irlandesa, Regina. Opa! E aí, islandesa ou irlandesa? Islandesa. Ah, é. Mas qual? Islândia. Qualquer uma? Aqui, ó. Tem umas coisas aqui na capa. Qual é a condição dessa velha? Ah, vamos abrir a manchete. Aqui era só a manchete. Cuidado, tem vírgula. A mulher tem vírgula. Aqui, ó. Cuidado. Islândia, ó. As mulheres aqui, ó. Bonita, hein? Legal, Islândia, hein? Oferece renda mensal de 1.800 euros a quem casar com uma islandesa. Olê. E o corpo da matéria? O governo estimula o crescimento da população. E eis a ideia que tiveram. O governo oferece 1.800 euros mensais a qualquer estrangeiro que estabeleça um matrimônio com uma cidadã islandesa. E Portugal também, sabia? É mesmo? Tá ficando velha lá. Vai lá, dá um... Itália também, tem uma cidade lá que dá casa, comida, trabalho... Olha, só pra você ter uma ideia, a Islândia tem hoje cerca de 320 mil habitantes. Vamos ali. Grande parte desse pessoal tem 40, mais de 40 anos. Olha lá, reportagem tá passando lá, ó. Olha lá, as mulheres, ó, Sombra lá. Ô, Shadow. Olha as mulheres lá. Tem que fazer filho. Olha lá, vamos fazer... Me chama de guilhotina que eu vou cair matando, hein? Ei, tem como fazer promoção? Promoção pra ir pra Islândia? Aniversário, pensa bem, 18 anos de estádio, né? E a gente vai o quê? Propagar o estádio no mundo. Que coisa, hein? Vamos você queria casar com uma islandesa? Vamos lá ganhar dinheiro. Os caras só pagam pra quem casar. Tem que casar. Tem que fazer filho e casar. Não, o problema é que elas são frias, entendeu? Então vamos pra... Boa. Islândia, sensacional. Iceland. Pedrinha de gelo. Exatamente. Pedrinha de gelo. A Islândia, a língua oficial é inglesa? Sim. Não, é? É muito frio lá, velho. Nossa. É frio, é? A Islândia é pertinho lá do polo ali? Nossa. Se eu lembro... É vizinho ao polo. É. Dá pra ver a aurora boreal lá? Porra. Tá. Tanto é, Domênico, que Islândia significa terra do gelo. Dá pra ver a aurora boreal lá? Mas isso lembra Island Skate. Acho que sim. Island Skate. Isso lembra. Island Skate. Primeiro navio da velha. O Island Skate. E lá fomos nós lá, balançando. Olha, aquele balançado. Muito bem, hoje é dia de clássico. né? Vamos ao Corinthians. Corinthians. Nossa, e... Bento. Aliás, eu vou te falar, hein? Aqui tem um bando de louco. Futebol. Aqui tem um bando de louco. O mano que hoje não tá aqui porque tá acompanhando a torcida Estádio 97. Por isso tá caindo essa tempestade. Rumo ao Itaquerão com a galera que vai com camarote único, sim, né? No camarote único. Top. Ele tá se borrando. O pessoal lá tá se encontrando nesse momento aqui na Brigadeiro Luiz Antônio, junto à Tutóia 77. Fatalmente, esse temporal que caiu é como você já disseram, porque o Mano resolveu ir no jogo. Lógico. Fatalmente. Agora, o que me chama a atenção é que é a primeira vez que ele vai no Itaquerão. Não. Não. Não. Eu presenciei essa ele conversa. Ele é virgem de Arena Corinthians? Não pode ser. O era o rei do telefone. Sério? Roubar o telefone e do outro lado a pessoa falava assim: ô, mas chega onde? Desce onde? Como faz lá dentro? Não pode ser. O Mano não faria isso. Não pode ser. Absurdo. Eu sei que no meu tempo, quando o cara é calouro, que é a primeira vez que faz no lugar, tem que tomar pascu. Pascu. É, não vou entrar em detalhes. Eu sei como que é. Não é? Será que vai dar pra... Não. É com passa faz de comigo, Ale. Não. Ale, e o Mano perguntou assim: onde é que é aquela tal da área que corre o risco de cair pra eu não passar perto? Falou isso? Pra não passar perto, hein, mano, hein? Tá com medinho? Tá morrendo de medo. Já ele aparece. Esse é o Mano Nutella, não é o Mano Raiz. É. Essa é a verdade. Como é que é o Mano Nutella? Olha, o Mano Raiz, ele esteve no Estádio 97 de 2000 a 2003. Ah, mas aí mudou começou muito. 2004. Quando voltou da Austrália, mas aí, né, já mudou, vai. Mas voltou da Austrália contra, né? Ele virou um verdadeiro avelã gigante. Nossa. É. Brincadeira. Verdade. Pingou com as quais. Ele ali, ia amigo. No Pacaembu e tal, camisetinha bordada. Você só via metade do olho. Olha, camisetinha bordada. Eu cheguei a presenciar o dia que ele foi preso. Sério? Sério. É verdade. Você é novo, não conhece algumas das histórias. Você lembra aquele 5-1 do São Paulo contra o Corinthians, o Pacaembu, famoso tira o Corinthians daí? Beleza. Ele foi preso, mas antes de tudo isso, antes do jogo começar... Ele arrumou briga, velho. Ele arrumou treta com a PM. Nossa. O cara veio lá, por favor, aqui não pode ficar. Não sei se falou por favor, mas falou aqui não pode ficar. Adivinha o que ele fez? Aejão! Mitidão. Aejão! Mandou um aejão. Aejão. Mandou. Aejão, cadeia. Aí o Benjamin foi obrigado a tirar ele de lá da cadeia. Tirou aí era era o Coronel Marinho. Benjamin foi lá. Era major, só o Coronel. Coronel, né? Coronel. Coronel, né? Não, porque chamar coronel de major às vezes não é legal, a pessoa fica sentida. Né? Eu acho que era Coronel Marinho que cuidava do policiamento. Aí, e nós lá, né? Torcida Estádio 97, corintianos, São Paulinos, misturados nas numeradas. Os dois, né, velho? Os dois torcidos, era o legal. Benja lá. O Benja com a gente lá também. Aí, buscar o menino. Eis que toca o telefone. Não. Sim. É. Não tinha WhatsApp, ele tinha que atender o telefone. O que aconteceu? Meu menino tá preso. Meu amigo, aí foi lá. Passa meia hora. É verdade, isso aí é verdade. Passa meia hora, jogo correndo já. São Paulo acho que já devia estar ganhando, ou sei lá, tava 1-0. Chega o Benjamin com o Mano segurando pela mão, assim, vem cá, meu parecia filho. Parecia um menino, né? Mas olha, cara de ódio. Um bico maior que o do Patolino. Nossa. Verdade. E o cara não se... Parece um incrível Hulk que não cabia dentro da regatinha. Espuma. Sério? Isso é verdade. Usava aquela regatinha verdade. Preta bordada. Com aquela... Que é aquilo ali? Uma Um opa! Que gavião. Um gavião bordado. É, a bordadinha. E chegou... E com um bico que não se conformava. Aí, meu amigo, foram 5 na sacola. Você não queira saber como... Pelo amor de Deus. Como ele ficou... Tava bem nervoso. Como... Aquele ainda era o Mano Raiz. Mano Raiz. Ali era. Aí ele viu bem, quer saber, eu não quero mais esse negócio de Raiz, porque o Mano Raiz vai preso. É. Eu quero ser agora o Mano Nutella que vai só nos camarotes. Hashtag perdemos o Mano. Perdemos o Mano. Hashtag perdemos o Mano. Ele era um frango, né? Olha o frango aí, ó. É mó frango. Olha só. Parecia esse bigode de trafica do Rio, mano. Não, ele tinha aquele bigodinho latino, né? Sedutor total. Não, tinha da época que o Mano vinha com uma blusa de vaca, lembra? É. Ele tinha um moletom de vaca. Mas era malhado. Mas aí quando ele começou a achar que era famoso. E o Benja mandando aqui, o Benja tá vindo aí, falando, nunca vi igual, ele estava transtornado. O Benja tá vindo aqui? Tá vindo. Ah, não, essa chuva? Tá chovendo. O Mano indo no jogo... É tudo junto, é tudo junto. É uma junção de coisa hoje, viu? Mas é sério, eu nunca vi o Mano tão transtornado na minha vida. Ah, eu queria ver essa cena, viu? Não queira. Não queira. Devia aparecer mais ou menos que nem a Monga no Play Center, né? Exatamente. Fica bem nervoso, hein? E ele já tinha esse corpinho de bailarina, né? É. Sim. Já tinha o corpinho de bailarina. Olha, é incrível. É. Histórias de clássicos. Falar nisso, precisamos arrumar hoje o clássico. A luta na lama hoje, hein? Luta na lama. Dia de clássico é dia de combate. Luta no gel aqui. Posso dar sugestão? Pode. Por favor, Mota. Vamos Mariana ver. Rui Barbosa. Boa. E Isis Valverde. Okay. É um clássico, hein? Okay. É um clássico, é um clássico. Então daqui a pouco a gente vai falar. Falando primeiro agora do clássico, do Corinthians. Fala do Corinthians aqui, aí ó. O Ben já lembra bem. E um vergão no pescoço. O Mano tá um vergão no pescoço. Então ele tava? Tava, bem lembrado. O famoso safanão. É, tomou um carinhozinho de leve. Não, ele tava com o mosquito da dengue aqui, o policial foi tirar. Nada demais, né? Olha o franguinho ali na tela. Era um frango, velho. E ele fala que olha, o Mano, genética. Esse aí é o ano de 2000, isso aí. Olha, você que quer saber como era o frango raiz... 2000 ou 2001? O Mano raiz? Nós temos agora a imagem congelada aqui. Na nossa transmissão 97fm.com.br/estúdio ao vivo e também na nossa transmissão, aliás, quem curte aí o Face da Energia consegue assistir todos os dias o Estádio 97. O irmão dele também era assim, no viu? Face da Energia. O Marcão também. Marcão e você tem assim. As imagens vão ficar um pouco congeladas. O Sérgio Louco vai congelar um pouco aí. Parece pra um... deixar podia... dar tempo das pessoas conhecerem um pouco do Mano Raiz. Mas podia colocar o antes e o depois, né? Parece um palito de fósforo queimado. Depois você divide a tela aí. Que ele quebrou o braço do irmão? Foi. Não, o braço dele já era forte. Era um pouco. Foi alguns meses depois. É, ele já tava tomando os negócios de cavalo lá. Já tá. Alguns meses depois. Uma injeção pra cavalo. É, os dois tomavam, né? Os dois chegaram na rádio com um gorrinho que não dava pra enxergar, mas verdade. Não, lá. Acho que o cara se guiava olhando pro chão. Assim. Não, eles ficaram com medo, né? Os caras desceram da laje, velho. Os caras desceram da laje. Era da laje na Vila Maria. Dava pra descer. E a ligação deles foi feita através de um gato que eles tinham no telefone da Gia. Lembra aquele comentário? Fazia o gato. Olha, era tudo errado. Agora, a Thaís, a noiva dele, não ia ficar com isso aí nunca. Imagina. Você tá louco. Porque ela faz o naipe islandesa, né? Mas ela gosta. Ah, gosta dessas coisas assim? Agora, né? Ela não é fã do Thiago. Agora. Vocês latinos assim? Mas ela não é fã do Thiago. É verdade. Gosta de cara vida louca. Gosta de vida louca. Bom, vamos falar do time aí do Vida Louca, então, vai. Propaganda, né? Esse foi um momento carinhoso do estádio com o Mano e para aqueles que não conhecem um pouco da história. São 18 anos de estádio, né? Dentro dos 18 anos. Exato, é a história do que aconteceu, de fato. Sem pôr nada mais, nem a menos. Ó, 21h30, depois da novela. Vamos lá, possível escalação aqui. Acho que vai ser essa aí do Corinthians. Para hoje deve ser o Cássio. Aí deve vir o Fagner, o Balbuena. A gente gosta de fazer gol nele, hein? É. A gente adora fazer gol no cara. Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana. Aí deve vir o Gabriel. Maicon apareceu como surpresa ali no meio. Rodriguinho. Sim. Romero, Marlone e o Casim vai ser o 9 hoje. Nossa. Alan Casim. Vai ser um cacete, Domênico. Olha, RG, não sei, mas o Palmeiras, eu tenho quase que certeza que o Palmeiras vence hoje. São 6 jogos, né, que o Corinthians não vence o Porque Palmeiras. Porque, RG, assim, Liota, eles nunca ganharam do Palmeiras lá. Lá nem, na arena deles nunca ganharam. Já ganhamos, sim. Não. Já ganhou, duas sim. Vitórias do Palmeiras, dois já empates. Já ganhou, sim. Eu tava na arena? Não. Ele tava na arena o quê? Na arena do Corinthians? E o Barra Volta. Já ganhou. Calma. Ô, Domênico. Busca aí. Opa, peraí. Busca aí. Opa. Bata mais. Tá no jogo. Aí, pá. Peraí. Bata mais louco que o Theo Becker na fazenda. Qual que é o desafio aí? Eu vi lá. Corinthians já ganhou. Ontem, na arena. Qual arena? Corinthians. Ontem eu busquei jogos. Ganhou do Palmeiras. Só jogos na arena. Você não tá convidando com o jogo que vocês ganharam na nossa arena? Não. 1x0? Não. Foi o único jogo que vocês ganharam. Se eu não me engano, foi 2x0 pro Corinthians. Eu tava lá. Bota nesse link que tá escrito salão de festa aí. Não, coloca aí. Todos os jogos. Põe assim, ó. Todos os jogos entre Palmeiras e Corinthians na Arena Corinthians. Sou malvado. Já vai de mas eu vi o link ali, deve ter os dados. A produção sozinho, coitado. Coloca aí. Eu coloquei ontem lá no. Eu vi duas vitórias. Pera. Dois empates. O Palmeiras é o único time que atualmente possui um retrospecto favorável na Arena Corinthians. Em 4 jogos foram 2 vitórias, uma derrota e um empate. Foi o primeiro jogo. Eu tava lá. E o empate. Não deixou a Dodô. Ele é o problema. Mas o empate foi aquela semifinal que o Palmeiras empatou em 2-2, foi pra pênalti e tiramos o Corinthians. Mas nós ganhamos de vocês lá. Ganhou, tá vendo? É como se fosse 3 derrotas. É, mas é verdade. É como se fossem 3 derrotas e uma vitória do Corinthians. Né? Olha aí, um ilustre corintiano ligando aqui pra nós. O Silvio de Sico falando. Mas não importa, nós temos perdeu mais vitória uma com o goleiro Bruno. Aí. É isso aí. Mas não tem nada a ver com se crescer. Temos mais vitória que os negros lá dentro da casa dos caras. Nós também ganhamos. Não tem. Olha aí. Não, mas não tem mais vitória, não. Mas ganhou em casa nova. Ganhou, mas não tem mais vitória. Aí, produção. Mas nós não perdemos. Nós não perdemos pra ninguém. A gente tem um corintiano. Na nova arena, nós não perdemos pra ninguém. Isso é meio briga de casal. Não, é isso. Aqui, ó. Só que assim, o Palmeiras até pouco tempo atrás tinha mais vitórias que o Santos na Vila. Você sabe que tinha. É verdade. Aí depois o Santos acabou recuperando. Hoje, o Palmeiras na nossa casa, nós não perdemos. Nós temos mais vitórias. Tô dizendo na nova arena, tá? Nova arena. Se pegar o retrospecto do Palestra, então temos pior. Temos agora, nesse momento. Contra o São Paulo nunca ganhou lá. Não. O Corinthians ganhou só uma vez, mas o Palmeiras já ganhou mais. E contra o Santos também ganhou. Não tem mais. Lógico que não, mas ganhou. O Santos não ganhou lá, não. É. Ganhou, acho sim. Que não. Ganhou, sim. Você o está Santos dando as manchetes. Gol do Gabigol. Não, acho que não. Ganhou, sim. Seu bem. Fala aí. Estamos com as manchetes do Corinthians. Sim. O Ale vai falar sobre o Corinthians. Mas eu gostaria que o Bá, como produtor, hoje representando, porque não tem. O Ben já não chegou ainda e o Mano está na torcida Estádio 97 no Camarote Único. Bá, por favor, dê a sua opinião a respeito das manchetes Corinthians. Prognóstico para o jogo de hoje. Se você está num dia de desespero, se você está num dia nervoso. Tranquilo, há nervosismo? Qual é a sua sensação? A escalação. Tá cagado, Bá. Fala a verdade. Boa, a escalação. Tá Corinthians, tá todo cagado. A escalação não, não tô nervoso, não, cara. Palmeiras e Corinthians sempre é um jogo que é complicado. Tá, a gente conhece você. Você tá pouco nervoso. Tá. Não, nervoso não. Só dá viagem pra esse microfone. Mas esse microfone tá... Tá igual... É o do Rude, né? É porque o Rude tem um salário pequenininho. Tá igual o do Rude. É o do Rude. Né? Tá com medo, toma leite. Não, tô com medo não, cara. Tá ansioso, é o tipo do jogo... Ansioso sim, né? Mas é o tipo do jogo que não dá pra você dar um placar. Eu já fui em jogo do Corinthians e Palmeiras, que o Palmeiras estava, que o Corinthians estava voando. É verdade. E o Palmeiras uma draga. O Palmeiras ganhou. E vice-versa. Já fui ao contrário também. Você sabe então... que estava fazendo um exercício, já que a gente está falando do clássico. Sim. Que jogador do Corinthians hoje, dessa escalação que o Bento trouxe para a gente e para o ouvinte do Estádio 97, que jogador do Corinthians seria titular no Palmeiras de hoje? Não no Palmeiras Sim. ideal, com todo mundo, com o Tietchan, com o Moisés, com essa turma, com o Borja, com todo mundo. No Corinthians de hoje, quem seria titular? Fala pra mim, deixa eu ver. Eu acho que só Fagner. Só o Fagner. Mesmo, só o Fagner. E olha aqui, ó. O ano passado o Jean jogou mais que o Fagner. Vamos passar a escalação, porque aí o ouvinte às vezes não lembra a escalação de um do outro. Por exemplo, Cássio contra Fernando Praz. Ah, ok, vai. Eu acho que aí é equilibrado. Rola um equilíbrio aí. É Fagner e Jean. Fagner. Hoje o Jean. Eu acho que se equipara. Puta, cara, eu também já tô vendo um equilíbrio, viu? Eu acho que o Fagner até... O melhor do Fagner foi melhor do que o melhor do Jean. Só que o ano passado o Jean foi melhor. Sim. Então, por isso que eu acho que... Então esses dois, você acha que é empate? Eu daria um empate. Mas hoje, empate, acho que o Jean tá melhor. Você entende? O Fagner, no seu auge, como você falou, foi melhor que o Jean. Mas o Jean, recentemente, esteve melhor. Não, ano passado foi melhor, bem melhor que o Fagner, achei. E o Jean, ele está improvisado. A função dele nunca foi lateral, né? Ele aí, por exemplo, você pega aí. Ele foi volante, mas tudo ele bem. Está improvisado. Dois empates. A maioria opta pelo empate, pelo equilíbrio. O Pablo ou Edinanci. Aí não dá, azar. Edinanci. Pode pegar os dois do Corinthians e os dois do Palmeiras? Não dá, velho. Aí é da zaga Palmeiras. Do Palmeiras hoje? É Mina e Vitor Hugo. Não dá. Não dá pro Corinthians. Então não dá. Seria o titular. Esquece. Arana contra Zé Roberto. Não dá. Também não dá. O Zé Roberto tá voando. Eu acho que não dá também. Zé Roberto na frente aí. Gabriel contra Felipe Melo. Tá de brincadeira, né? Eu também acho que o... Peraí, não. Gabriel... Contra o Felipe Melo. Contra o Felipe... Não dá. Felipe Melo. Aí você pega mais pra frente ali, você pega pelo lado, Romero. E o Gabriel é bom jogador, hein? É bom jogador. Não. Passou pelo Palmeiras. Caindo pelo lado. Mas o Felipe Melo é um jogador mais... Ele foi pra fora do país, não tem mais experiência. Mas peraí, você tá concordando, pá? Sim. Então vai. Romero contra Michel Bastos. Eu acho que também não dá. E o Michel Bastos. Eu acho que não dá pra conversar. Não dá pra conversar. Depende qual Michel Bastos. Foi aquele do São Paulo. Ah, né, o Romero independe. O Romero não é melhor. Mas o Romero é o desculpa, é o artilheiro da arena, cara. Sim, mas o Romero não é melhor do que os caras do Corinthians. Ele não é melhor que os caras do Corinthians. Até que ele não é um titular absoluto. Não, é que ele é um cara que mostra a raça, a determinação. Mas olha, pelo pouco que jogou no Palmeiras, o Michel Bastos tá jogando bem, hein? Tá jogando. Tá jogando bem e tá já merecendo titularidade. Aí você cai um pouquinho mais. Pelo pouco que tá jogando. No lado esquerdo, você tem Marlone contra Dudu. Não dá, né? Dudu é mais técnico. Não dá, hein? Aí não que o Marlone seja um mau jogador. Não é isso, mas o Dudu. Rodriguinho contra Guerra. Não dá, hein? Também não dá. Não dá. Então, quer dizer, aí você vai pegar Casim e William Bigode. Pode pegar qualquer um. Também não dá. Então, não dá. Tudo isso é papel, né? Agora, não, mas a prática é outra coisa. William Bigode, o clássico, não. Prática, né? William Bigode tem feito o quê? Teoria é uma coisa, prática é outra coisa. Na teoria. Até diante da raça, claro, né? Lógico. Da raça. Você acha que, você como corintiano, você diria então que hoje o que resta... É coisa da mística, aquela coisa do é nós aqui é Corinthians, é que vai, é raça. É isso. O Corinthians vai estar com sobra. O Corinthians vai estar com a torcida a favor, né? Ah, é, a torcida única. Torcida única, né? Então. É a torcida única, é verdade. O que também, vai pra cima, o que também vai ganhar. O que também não significa hoje em dia mais nada, né? Esse negócio de torcida única. Não, a torcida a favor. Né? É em clássico, eu tô falando. Entendeu? Você não vai inibir os jogadores do Palmeiras como se fosse ao contrário. Ainda mais os caras do Palmeiras que tinham experiência demais. Como se fosse ao contrário. Não, né? Não, a torcida do Palmeiras não inibe, mas incentiva, né? Incentiva. Sim, mas não é fator predominante. A torcida vai te empurrando ali o time. O time não é tão bom, mas a torcida vai empurrando. O que iguala é o psicológico. O cara do Corinthians está vendo do Palmeiras do outro lado e sabe que tem uma massa querendo aquela vitória de qualquer jeito. E vice-versa, né? A ideia é assim, claro que, como disse o Dodô, como disse o Bar, tudo pode acontecer num jogo desse tamanho, com tanta rivalidade. Se o Palmeiras e o Corinthians estiverem igual na vontade, o Palmeiras é favorito. Agora, aí precisa ver como é que é a vontade de cada um. Tem o imponderável, que é o famoso bola bate na trave, entra pra um, pro outro. Agora tem um detalhe, Sombra, e essa chuva? Coisa só do futebol. É, segundo me falaram, Itaquera tava chovendo muito também. Mas é pancadão. Se parar agora, se parar até as 9 da noite, já fica. O gramado é bom lá também, né? É pancadão. Agora, eu acho que o Carille, ele entende mais ou menos da mesma forma que a gente. Tanto que se você olhar essa escalação do Corinthians, o mais importante pra ele é não ter ninguém que roube dentro de campo. Não tem ninguém que vai dar migué. Ele até troca alguns jogadores que são menos técnicos, que estão saindo jogando hoje, e deixa no banco alguns jogadores que poderiam criar um pouco mais. Pegada maior, né? Ele vai tentar mais segurar, né? É, porque você vê, o Romero contribui muito defensivamente. O Michael é um volante de origem, que também marca bem. O Rodriguinho contribui. O Casim marca mais do que o Jô. Sim. Mesmo a saída do Felipe Bastos, é um indicativo que ele quer um time que corra muito. Então, acho que o primeiro objetivo do Carille é segurar o Palmeiras. E aí depois ver o que o jogo vai dar pra ele. E aí depende de uma bola parada, uma coisa assim. Sem dúvida. Não, mas é verdade. Jogos assim, esses clássicos assim, principalmente Palmeiras e Corinthians, é um jogo totalmente imprevisível. Não tem conversa. Não dá pra dar placar. Imprevisível. Qualquer clássico. Imprevisível. A gente brinca aqui. É imprevisível, mas... Eu seria um idiota se falasse qualquer coisa ao contrário. Às vezes dá pra prever um pouquinho. Se você virar hoje e falar... É imprevisível, mas dá pra prever um pouquinho. Mas se você virar pra mim hoje e falar quem é o favorito, acho que o Palmeiras tem o Palmeiras tá um pouquinho melhor, isso é verdade. Tem o ligeiro favoritismo. Mas favoritismo em clássico não adianta. Que é isso, Bá? Vocês admitindo favoritismo na sua casa? Não, tô falando hoje, o Palmeiras tá com o elenco melhor. A história da torcida a favor, a nação corintiana, a torcida que ganha jogo. Cadê isso, Bá? O mano tá aqui, ele te mata, hein, meu? Não, ué. O Palmeiras hoje tem um elenco melhor. Mas é verdade. Eu acho o seguinte, quem entra como favorito? Palmeiras, ponto. Não, também acho que entra, entendeu? Como favorito. Agora, mas sair de ser favorito pra ganhar é outra coisa. Claro. Essa é a diferença. Só sei que os palmeirenses aqui da rádio estavam todos fazendo bolão. É, não era se ia ganhar, é de quanto? Quanto? Eu não vou dizer quem são os palmeirenses da rádio. Eu imagino. Pra não gerar certa fúria. Eu imagino. No bolão ali embaixo é fechado, né? O meu é Elisabia, depois que encheu, deu 5-0. 5-0? Quem colocou 5-0? Não, é que é fechado. Ah, tá. Na hora que eu abri lá, era abrindo 5-0. Sobrou 5-0. Sobrou 5-0. Olha. Aí, Dodô. Olha que se o Palmeiras perde hoje, é um rebu. Nossa, eu não acho que seja 5-0. Hoje é um rebu pra qualquer um que perder. Não é muito mais. Mas olha, gente. Ah, pro Corinthians também. Porque vai ser outra derrota na Arena. Mas não é qualquer um que perder. Qualquer um que perder hoje. O Palmeiras sempre quando perde tem um problema. Não tem jeito. Perder esse clássico. Perder clássico é um problema pra qualquer time. Sim. Mas eu acho que no problemômetro, perder hoje é pior pro Palmeiras. Porque quem é o favorito? Quem tem o melhor time? E quem tem o técnico que já é contestado na arquibancada por grito de torcida? Sim. Quem é? Ah, mas o Corinthians também tem. Peraí, se o Corinthians perdeu hoje, o Sombra. Mas o Carille não vai contestar. Ah, mas tudo bem, mas o Carille vai ficar contestado pra caramba. Vai, opa! Gente, mas não é isso. Mas de certa forma, o torcedor sabe que o time não é isso. É. Não, o torcedor... Sombra, os torcedores sabem, mas ele não quer perder pro Palmeiras, mesmo sabendo lógico, de tudo isso. É eles não querem. Você vai ver. O torcedor é doente. Se acontece a vitória do Verdão hoje, um a torcida sai puta da vida. Bem, mas porque Palmeiras e Corinthians é um campeonato à parte, tem porra. Um Palmeiras pela sempre frente. Foi. É. Sempre foi. Ah, não foi, Cristóvão caiu depois de perder pro Palmeiras. É. Ah, é. Tem jeito, velho. Eu acho que eu concordo com... Não tenho certeza se eu concordo comigo, mas eu já concordo com o Sombra. Como assim, velho? Pra garantir. Pô, mas é assim, é que o Corinthians tem esse retrospecto negativo, nesse retrospecto recente, quer dizer, pode aumentar para 7 jogos sem vencer o seu grande rival, mais uma derrota em casa, né? Na arena, pode complicar um pouco. Você acha que a torcida vai ficar, então, nosso time é fraco mesmo, tava assim, não tem isso não. Mas em contrapartida tem esse investimento do Palmeiras. Sim. Que o time é programado, teoricamente, é programado para matar. Para matar. Exatamente. E veja você, além, meus amigos, que o jogo, se você for analisar, ele, em termos de tabela, ele não vale nada. Não vale. O Palmeiras continua classificado, o Corinthians vai continuar classificado, entendeu? Sim. Só que é aquele jogo que tem algo mais, é o clássico, é aquela coisa da rivalidade, o clássico aí. Do ano do centenário do clássico. Sim. Ano do centenário do clássico. Os caras estão falando nisso desde a semana passada. E você sabe que a gente está falando que os treinadores estão sendo pressionados e tal. A torcida também, a torcida do Palmeiras principalmente, ela também está sofrendo muita pressão. Porque nas redes sociais, na conversa do dia a dia, no boteco, todo mundo fala isso, fala, o Palmeiras tem, é obrigação do Palmeiras ganhar tudo. É. Porque ganhar o time tudo é não, muito mas pelo forte. Menos um título importante ganhar. Mas é meio que obrigação pelo investimento. O objetivo esse ano é Libertadores. Mas o objetivo é a Libertadores. É, sem dúvida. Mas questiona o técnico, né? Também. Mas fica contestado. A torcida, ela fica com essa responsabilidade. Ela aqui sabe que o investimento que foi... Aqui vai ter canja hoje. Ó, sabe que o investimento foi para ganhar pelo menos um título importante. É isso aí. Muito bem, continuando com as manchetes do Estádio 97, já que falou do Corinthians. Boa, Bá, representou o Corinthians. Amanhã, agora sim. Amanhã cedo estarei pessoalmente levando o Bá. Aonde? Você vai levar, é? Mas já tá tudo certo? É. Vai entregar mesmo? Vai. Agora. Olha. Vai de vez. Barrios. Olha aqui, ó. Chegou aqui a confirmação que eu tinha dito, né, Obá? Na arena do Palmeiras, Palmeiras e Corinthians teve uma vitória, uma derrota e um empate. Sim. O único time que o Palmeiras perdeu foi o Corinthians. Lá, né? Exatamente. O São Paulo, o Santos, o Palmeiras tem 3 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Palmeiras e São Paulo tem 3 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota. Se não me engano, foi até o primeiro Corinthians e Palmeiras na Arena Nova, né? Vocês ganhou, né? Foi a bobagem do Vitor Hugo. Isso. O Vitor Hugo tinha acabado de chegar, ele foi atrasar pro. Acho que era o Praz. Ele foi atrasar pro Praz, não era o Praz? Era o Praz, hein? Foi atrasar pro Praz, aí o... Aquele jogador que saiu do Corinthians, é o... Danilo? Não, aquele que... É o Petros. Petros. O Petros foi lá, pegou a bola e tocou pro Danilo, o Danilo empurrou pro gol. Mas o Palmeiras praticamente deu aquele gol e ficou 1-0 e acabou naquilo. O Santos acho que teve, foi disputa em pênalti, foi, né? Mas o Palmeiras, nos pênaltis, foi 2-1 no Copa do Brasil. Foi 2-1 pro Palmeiras. Tava 2-0, o Santos fez um gol que levou pros pênaltis. Porque tava vencendo. Ele perdeu lá do Santos de 1-0, porque o. O Nilson perdeu o gol que seria 2, ele. E daria o título pro Santos, viu? Exato. Né? E aí o Palmeiras tava ganhando de 2-0, tava levando o título. O Nilson perdeu o campeonato. É, aí o Ricardo Oliveira diminuiu e foi pra pênalti. É verdade. Mas chegou a perder o jogo. Só recapitular aqui, como a gente falou já da. Agora passado uma vez a escalação do Parmeira. Também tá confirmado, aí tem alguma. Duas tá novidades. Né? É, possivelmente deve ser essa aqui. Essa que o Ale falou aí? É, eu acho que vai bem ofensivo, né? Só com um volante ali. Que é o Felipe Melo, né? É, o Prazo, o Jean, o Mina, o Vitor Hugo, o Zé Roberto, o Felipe Melo, o Veiga, Rafael Veiga, Guerra, Michel Bastos, Dudu e o William. Você olha, quer... se foi esse time, é um time bastante ofensivo. Ele achou o time. Ah, não sei, RG, porque tem ainda a chegada do Borja, né? E o Tietchan vai ser titular. Deve sair, né? Mas também aí sai o William e entra o Borja, né? E o Tietchan, mas eu acho que... E tem o Tietchan. Acho que quando o Tietchan voltar, quem roda aí é o Veiga. Veiga. Aí você fica... Então, com... mas achou o time, então, né? Porque aí Então, mas alterações, aí ele pode fazer uma, pode fazer duas. É, isso sim. Mas eu acho que o time deve ser esse aí, quando tiver todo mundo à disposição... Sempre mantendo essa base. Quando tiver todo mundo à disposição, claro, o Moisés vai demorar para entrar agora, mas na minha cabeça o meio de campo, atrás é isso aí. Zé Roberto de um lado, Jean do outro e os dois zagueiros. O Mina e o Vitor Hugo. E o Prazo no gol. No meio, se tivesse todos à disposição, acho que o time ideal é Felipe Melo, Tietchan, Moisés. Não, Moisés só ano que vem, Romero. Não, vamos esquecer o Moisés. Põe outro. Quando não tinha machucado. Sim. Tá? Esse era o time. Mas põe outro agora. Não, hoje é o Guerra. Entendi. Hoje é o Guerra. Mas era Tietchan, Felipe Melo e Moisés junto com Guerra e Dudu e Borja. Esse é o time. Agora, na saída do Moisés, que vai ficar 6 meses assim, eu acho que aí entra. Aí deve entrar um meia aí no lugar. Aí é Felipe Melo. Não sei se é o Veiga, não. Não sei, não. Não, Felipe Melo, Tietchan e Guerra. E aí ele deve jogar com o Bastos. Bastos, Dudu e Borja. Quem roda aí, acho que pra mim é o Roger Guedes roda. É verdade. Não, isso aí já rodou, né? Olha, esse time aí, se ganhar hoje, é céu de brigadeiro pro técnico. É, aí ele ganha uma tranquilidade. Ah, não, se ganha, ele ganha uma tranquilidade bastante grande. Esse time, se ganha, é céu de brigadeiro. Agora, você quer uma curiosidade que eu nem tinha percebido muito? Nos dois times que vão sair jogando hoje, você tem mais jogadores que não estavam no ano passado no Palmeiras do que no Corinthians. Corinthians tem 4... É, Corinthians, ó, que não tava em 2016. Pablo... Casim, o Michael, que é do clube, mas estava na ponte, e o Gabriel. São 4 jogadores, tá? Mas estava tudo lá. Tudo lá. No Palmeiras não estavam Felipe Melo, Michel Bastos, Guerra, Rafael Veiga e o William Bigode. É verdade. Meio time do Palmeiras de linha é novo. É 2017. Na verdade, né, Ale? Modelo 2017. Isso, não, mas na verdade isso é hoje acontece. Porque tem 2 jogadores machucados, né? O Moisés e o Tietchan. Isso. Não, não, é verdade. Eles dois estariam nesse time fácil. Aí diminuiria o número de caras que entrariam, né? Porque... Aí seria o quê? Só 3. Isso. Porque esse é um argumento que se tiver um perdedor hoje, se não for empate, é um argumento que é capaz os treinadores usarem, né? Mas que o time chegando. Mudou. Mas é sempre esse argumento, Lógico. Daqui a pouco tá no meio do ano e os caras estão falando, não, mas ele tá começando... Mas de qualquer forma é uma curiosidade, pelo menos com 5 caras que chegaram esse ano contra 4 do Corinthians. Galera, um recado importante pra você que quer de repente ter uma resenha legal aí dentro do Navio da Véia. Você sabe que é a Energia 97, há muitos anos faz o Navio do Energia na Véia, né? Mais de 10 anos já que a gente tá em alto mar com o maior cruzeiro de flashbacks do Brasil. E esse ano aí, além das grandes atrações como os DJs do Energia na Véia, ou o Silvio Ribeiro, Domênico Gato, né? As festas que acontecem. Tem Popetense, Poperô? Eu quero dançar o Popetense. Nossa, pra dar e vender. Popetense, Poperô. Popetense, então. Você gosta dele? Essa ali os caras até brigam. Quando eu tô mamado, eu vou... Até briga lá pra tocar. Então, você que curte aí um navio temático, você ainda não fez o Navio do Energia na Véia, faltam acho que 60 ou 70 cabines só pra esgotar o navio. Então preste muita atenção, faça já a sua reserva. E lembrando que, de repente, é a sua chance de ter uma resenha com a galera aqui do Estádio 97. Sabe por quê? Ó, O Ale Oliveira vai estar lá. Olá. O Rudy vai estar lá. O RG número 2 vai estar lá. Imagina. O Domênico vai estar lá, mas é que quando ele tá lá, ele fala assim, não, agora eu estou aqui como homem flashback. Ele desliga, não. O homem futebol. DJ, ah, DJ, é? Não, DJ. Não. Ele se desliga, ele mas fala ele assim, vai agora... cumprimentar a gente, pelo menos? Tá louco, tiro foto com todo mundo. Mas... como pessoas que ele já viu. Ah, eu vou tirar uma foto hoje com ele, já pra tirar hoje. É, tirar melhor, hoje. Melhor. Você vai na hora que tiver fica lá, meio que inalcançável, pô, é. Pô, lógico. Quero ver. Então... Motinha vai, você esqueceu a Motinha? Você nem quis lembrar. Dança é um assunto, da motinha. Esse é um outro assunto. Ah, dança é? Da motinha. Você tá vendo se tem lugar nas cabines de tripulante. Se for dos italianos, eu vou, velho. Não, tem uns filipinos lá. Não, italiano. Os filipinos de unha suja. As mulheres piram com os italianos. Ó, oh, segura a dona encrenca, vai pirar. Oh, é cada é italianão isso. Bonito. Como assim, amor? Você tá louco, ah, mano. Ai, mulher louca. Ó, oh, as mulheres ficam tudo assim. Ai, ai, que homem. Ai, parece o Vilela falando, que homem. Ai, Ale. É. Dona encrenca não liga pra essas coisas. Não, é só carteira e língua. Ah, tá bom. Bom. Então, se você quer fazer parte desse cruzeiro temático fantástico, 3 dias e 3 noites de sucesso, aí com muita festa, também com a presença da turma do estádio, etc, o stand-up do Rudy, que é maravilhoso, ligue agora e faça a sua reserva no 3624-9007. Repita. 3624-9007. Esse é o telefone que você pode ligar agora, tem um plantão da promoção aguardando a sua ligação. Você pode parcelar em até 12 vezes sem juros, 12 vezes... facilita um bocado, tá bom? É o navio do Energia na Veia, o navio temático mais consagrado aí do Brasil, não existe igual, cara. Sinceramente, com todo o respeito, mas nem o do Roberto. Ah, não sucesso tem com igual. Nós, mas nem o do ah, Roberto. Eu, ah, o Roberto não. É muita mancada, né? Vamos falar a verdade, né? Pode chamar o RH que eu vou dar trabalho nesse navio, hein? É louco. Vai ser legal demais. Então ligue agora, 3624-9007, esse é o Estádio 97, também no oferecimento do McDonald's, não é, menino mano? É isso aí, amigões, que dia é hoje, hein? Pô, que dia que é hoje, Domênico Gato, Sombra, quarta-feira, rapaziada, quarta-feira é dia de Big Mac. Ó, pra quem não conhece, aquela música fantástica assim, ó. 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles num pão com gergelim. É o Big Mac. É, rapaziada, esse é o clássico dos clássicos. Big Mac por apenas R$8. E se você quiser batata e refri, por apenas R$19,90. E na sexta-feira é dia do quarteirão com queijo, hein? No sábado tem novidade. É o triplo cheeseburger. Clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente no McDonald's por apenas R$8 cada. E amanhã um outro baita clássico no McDonald's. Amanhã tem Cheddar McMelt. Demais, hein? Cheddar McMelt, um dos meus preferidos. Boa amo. Ideia, hein, mano? Muito bem, continuando com as manchetes do Estádio 97. Vamos lá, amor, seu Bento. Deixa eu ver aqui o chama Santos aí, Bento. Agora. Santos. RG. Cadê o palhaço? Ô, RG, você nem vem. RG, assim, uma pergunta. As carretas de óleo estão paradas onde? Ah, o homem das carretas? Onde estão paradas? A feia coisa, hein? Onde elas estão estacionadas nesse momento, são, para lembrar, são 30 carretas. Nossa! Infelizmente, parece que antes do pedágio. É mesmo? Eita! Estão na fila ali. Tá feia a coisa, hein? Então não tá tão ruim. Já ter passado o pedágio. Acho que já passou, hein? É, mas cuidado, porque quando passa, puta. 0-0, onde pontuando. Aí ninguém segura, velho. Olha, vamos falar a verdade, mas corre risco, sim, a classificação, né? No... tá em terceiro. E próximo encontro, Botafogo, 17 horas, na Vila, de novo. Só joga na Vila. Joga na Vila. Aí outra, se é contra Vermelho e Banque Preto, é Vila. Mas, mas não tá resolvendo. Isso não é na Vila, é no Pacaembu. Mas não tá resolvendo. Sem o Lucas Lima ainda e sem o Renato também, esse jogo aí. E eu acho que nem o Ricardo Oliveira. Também não. Também não. É, vão dar uma segurada pra Liberta, né? Pra Libertadores. Então, seu Bento, tá difícil, né? Tá difícil porque você tinha até 2 horas o melhor time jogando o melhor futebol do Brasil. Você tinha um sério candidato a disputar os títulos. E, de repente, a coisa desmonta. E tudo não se sabe se por uma demissão de um dirigente, não se sabe se por... é panelinha, como gritou a torcida lá. Quer dizer, então começa a ficar, entrar um complicador, não se sabe se por salário, mas salário também não pode ser, porque o presidente anuncia um superávit de 90 milhões, quer dizer, então você não entende, você entende que não possa ser por esse problema, ou seja, o financeiro com relação à folha de pagamento. Então não é isso. Aí você atribui aqui aos jogadores que estão fora, né, e que são importantíssimos, que é Ricardo Oliveira, que é Renatinho, que é Lucas Lima, que está mal. E aí você pensa, pô, mas e os que foram contratados? E aí você para e fala de novo. Porra, será que contrataram errado de novo, cara? Será que não acertaram na contratação? Ou será que essas contratações realmente só vão servir para quando o time tiver completinho, entrar um ou outro? Mas se entrarem três, quatro, cinco, a coisa degringola. Então, são perguntas que estão aí no ar. Agora, que tá uma zona que tá mais bagunçado que quarto de solteiro, tá. Mas é muito estranho você ver. Eu acho que se tem um time que não deveria ter essa zona... Não. É o Santos. Mas ninguém tá entendendo nada. Ninguém, absolutamente nada. Porque tem alguma coisa a ver a tal da demissão do gerente? Não, ainda? Então, a greve de silêncio então, lá. Mas, e isso é o que se diz. Mas se você voltar um pouco mais, de repente... Pode ser, não sei, mas pode ser que também teve uma outra demissão, que até hoje não foi explicada, que é do Fernandes. Lembra o Gordinho, que foi técnico que antecedeu o Dorival? E foi um auxiliar, né? É, ele foi inclusive o campeão paulista. Ah, eu sei, mas é muito estranho. Marcelo Fernandes foi emprestado, inclusive, para a Portuguesa Santista agora. Então, Marcelo Fernandes. Esse cara era... quando o Dorival chegou, ele estava lá, aí ele pediu arrego, não aguentou a barra. Ah, não quero mais ser técnico e tal. Mas aí ficou na comissão. De repente, cara, os caras se estranharam e o Dorival... Olha, eu não sei, é muito estranho o que acontece no Santos, obviamente que quem vive os bastidores deve saber exatamente o que rola, né? Começou com a história de um jogador do Santos que quis agredir o repórter da Globo, ou do Globo Esporte. Esse foi o segundo, primeiro foi a demissão lá atrás do Marcelo Fernandes, aí depois veio essa parada... Um jogador que não gostou, que falou que ele jogou mal e falhou no jogo, foi tentar agredir. Então, aí... vem a história da demissão do gerente, que os jogadores fizeram greve, fizeram lá um protesto, não deram entrevistas. Tem o lance do Vecchio. Do zagueiro, Emiliano Vecchio. Do zagueiro que dizem... Não, o Vecchio não era zagueiro, o Zeca era meia. O Vecchio, o zagueiro que foi contratado... Não, o zagueiro não era o Vecchio. Não, ele é meio atacante, né? Meio atacante. Não, aliás, não conseguiu ir pro Estudiantes, não deu tempo aí, vai ficar lá. O zagueiro gringo foi outro. Não, não é, perdão. É o Kleber. Não. É o Vecchio mesmo. E eles não deram oportunidade e parece que os jogadores também não gostaram. Ficaram meio de orelha virada com o Dorival. E o Dorival... Dizem que não aproveitou esse cara porque não foi ele que pediu a contratação. Então, esses são os imbróglios que estão por aí. E né, uma cara? Coisa, não sei se você, Ale, você que acompanha mais as entrevistas, até por trabalhar também em TV, às vezes eu vejo jogadores... Ontem vi uma entrevista rápida do Zeca. Sim. Um pouco agressivo com o repórter. É. Não sei se foi impressão minha. Ah, autodefesa, né? O cara já... Não, autodefesa. Pô. Já vem armado, né, parece. Sim. Meio armado, sim. Autodefesa. Eu concordo com tudo que disse o RG e acrescento mais dois pontos. Primeiro, ontem, se você pensar, você pensa no teu time, tá, Sombra? Pensar em alguns jogadores que eu vou citar aqui, você não quer no seu time. Uhum. Então acho que entra um pouco naquilo que o RG disse do Santos ainda não ter um elenco forte. Você tem um time titular? Tem os 11. 11, e só. Não ter um elenco forte, que foi o que acabou prejudicando o Santos. Inclusive. Perdeu 5, um abraço. É, porque, por exemplo, você quer como zagueiro no teu time o Lucas Veríssimo? Não. Você não. Quer o Yuri como zagueiro? Não. Você não. Quer o Leandro Donizete como teu volante? Não, bate. Não. Você quer o Léo Cittadini como teu meio armador? Puta, juro que eu não tenho muita opinião sobre esse cara aí, mas... Tá não, verde ainda. Pra ser ainda, protagonista, né? Não dá. Não dá. Tá verde. Você quer o Kaique como o seu centroavante? Então, eu nem lembro dele. Então, assim, são jogadores que você duvida tecnicamente. Então, esse é um aspecto. O Ituano ganhou do Palmeiras. Então, o empate lá é que complica muito a vida do Santos, porque o Santos está em terceiro, pode ficar em terceiro, pode, né? Com o final dessa rodada. Mas é um time que você olha no papel, você não quer muitos jogadores. E um outro aspecto, eu acho que se soma a tudo isso que o RG falou, é o seguinte. Eu vou ser bem claro aqui. Eu adoro o trabalho do Dorival Júnior depois que ele se reinventou, essa passagem pelo Santos, eu acho que ele vai muito bem. Eu queria o Dorival no meu time, certo, como treinador. Mas o jogador brasileiro é muito mimado. É muito mais relação pessoal, atmosfera e tal. E o desgaste é natural. Então, por mais que os caras reconheçam no Dorival um bom treinador, um cara honesto, um cara gente fina, o desgaste é natural. Isso acontece em vários clubes. O Roger é bom treinador, o Roger que está no Galo. No Grêmio, os jogadores não aguentavam mais ver a cara dele. Tanto que entrou o Renato com um discurso mais boleiragem e tal, e levou o time ao título da Copa do Brasil. Né? Nossa, mas você tem que ser muito mais relações públicas, às vezes, do que tático, o jogador, do que técnico. A gente fica brincando que é que nem criança. Às vezes é pior que criança. Então, se você não consegue equilibrar tudo isso de vaidade, de ego, de essas situações, essas pequenas picuinhas aí que o RG citou, às vezes você perde o grupo, por mais que você... É aquele professor que é bom, mas que você nunca presta atenção na aula. Então, pode também estar influenciando nessa campanha ruim do Santos. Você acha que corre o risco de ficar fora das quartas? Então, cara, mas aí vamos... sempre, acho que não. Sempre no futebol te proporciona o seguinte, Sombra. Os campeonatos anteriores, estaduais, o Santos estava ganhando e geralmente você tinha... É o que mais ganhou recentemente. Então, geralmente você tinha o São Paulo, o Palmeiras, o Corinthians... na disputa de Libertadores. Então todos abandonam o campeonato estadual, porque, é estadual. Claro. Isso que o meu não ganhou, pô, Paulista. Estadual, né? Que estadual. O nosso negócio é Libertadores. Aí o que começou a acontecer? Começou a acontecer que eles não estavam ganhando, né? Palmeiras, São Paulo, Corinthians, não estavam ganhando estadual, e também começaram a ficar fora de Libertadores. Entendi. E isso, de repente, isso pode acontecer com o Santos. E a torcida não aceita isso. Uhum. Né? A torcida entende que o estadual é fraco, mas se perde o estadual, é motivo para descer o cacete. Mas o foco é, né? Libertadores, né? Sim, mas o estadual está provando que o foco, olha, não é Libertadores. Mas do jeito que está, vai, entendeu, refletir na Libertadores. Agora, tem um detalhe, então, mas vai refletir por quê? Porque o torcedor, quando começa a gritar, o torcedor é voz da arquibancada e não tem jeito. Os caras entregam pano, cara, não adianta. É cultura no Brasil. Torcida gritou, a diretoria, os caras medra, entregam, cara. Os caras entregam. Muito bem, então, continuando. Entrega a cabeça do treinador sempre. Então, Dorival, sua, cuidado, cabeça tá na bandeja, velho. Infelizmente. Ok. Você é o dirigente. Manda embora ou não? Não, de jeito nenhum. Então tá bom. Não, porque senão, é do jeito que você fala, às vezes a pessoa pode interpretar errado. Não, a cabeça tá na bandeja. Acho que tem. Da mesma forma como eu defendi aqui o Lucas Lima. Eu não entendo e não aceito essa crítica ao Lucas Lima dessa maneira, porque foi um cara que, quando o Santos estava na pior, devendo salário para todo mundo e os caras foram embora, ele ficou, cara, e teve a oportunidade de seguir. Ele falou, não, vou ficar, ficou e foi campeão, eles foram campeões paulistas, ele, Ricardo Oliveira. Eu acho que, sei lá, sabe, é uma puta sacanagem, mas tudo bem, né? Cada um, muito cada bem. Um. Futebol, continuando com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento de Freeco. Também no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Extra, você merece extra economia. E aí, seu Bento? Vamos com quem aí, seu Bento? Vamos com o meu time. Opa! Seu bem. Deu trabalho, seu Bento, hein? Claro aí, né? Tricolor. 3-2 ontem, mas eu bem. Foi pênalti, seu Bento? Não foi, você é louco? Uhum. Metendo a mão em nós. Metendo a mão em nós, que vergonha. Só vergonha. Morumbi é outro, não precisa disso. Filosofia, mano, velho. Na dúvida, grande. Se é no meio de campo, marca falta, né? Entendeu? É o peso da camisa. Se é fora da área, nego marca falta, né? Mas enfim, 3-2, vamos lá. Todo mundo já teve seu pênaltizinho, hein? É, bom. Pode reclamar. 3-2 onde, tricolor, mas destaque mais uma vez o Prato. Mais dois pra dentro. Não, cara, tá, nós temos um centroavante que chuta de cabeça. Certamente. Paulada. Oi, não é não, Ale? Olha, esse Prato é bom mesmo. Oi, um cara com medo não daria aquela cabeçada ali, não, velho. Não. Não, cara, não é pra cima, ele cara não tem medo, com, não. Cara, mano, com medo. Argentino não tem essas coisas, velho. Eu tô pra dizer, eu não sei se eu concordo comigo. De novo? Não, eu não tenho certeza. Você tá sempre em dúvida com você, né, Ale? Às vezes eu não gosto muito. Mas eu acho que é o melhor centroavante do futebol brasileiro. Ah, não tem dúvida. A gente não viu como o Borja vai jogar. Por enquanto é o melhor. O ano passado ele foi o destaque da Libertadores, né? Ah, mas por enquanto não dá, né? E você tem alguns... De repente pode se igualar, né? Você tem alguns concorrentes aí. Mas vai ser... Então, vai ser legal no brasileiro, se todo mundo tiver, né? Hein? Ricardo Oliveira, Borja, né? O Fred. E o Corinthians quem? O Drogba pode chegar. A cara do Bar. Pra completar aqui do... O Júnior Tavares, que saiu, aparentemente não foi uma. Só foi um edeminha. Região pubiana. Só vai fazer tratamento, não precisa operar, não precisa fazer nada. Deve ficar fora só no final de semana. Eu não tô no seu lugar, seu tonto. É que o Benja entrou agora no estúdio e o Mota tá ocupando o canto corintiano do estúdio. E o Benja tá falando X-Padaí. Chegou mandando. Vai apoiar o programa inteiro. Vou dar um tubo no seu nariz e você vai ver. Ô, Mota, você quer ficar sentado do lado do Benja? Eu não quero, o único lugar que tinha eu sentei aqui, velho. Você ignorou o lado do Ale Oliveira? Não é possível. O Ale falou que não queria ficar do meu lado. Nunca falaria. Você mora no meu coração. É que o Benja pediu... Então, falando do São Paulo, vai. Pequenas manchetes, só para, Benja. Senta ali. Você chegou agora no programa e tá enchendo o saco, velho. Isso não é problema meu. Há 15 anos... Não é impossível, vocês dois. Ô, juiz. Cadê o juiz? Na manchete do São Paulo, você precisa... O Mota tem mania de quebrar certas regras. Na Constituição, do cada um no seu quadrado. Então, ele desrespeitou o cada um no seu quadrado. Principalmente no seu redondo, né? Não é verdade? Por que ele não senta ali? Cada um no seu quadrado, tomando conta do seu redondo. Porque ele quer provocar o programa inteiro. Que provocar? Eu quero ignorar você. Por que você não pode sentar lá que é o teu lugar? Eu sentei aqui pronto, não vou sair. Vai te catar. Mas olha que menina. Vai sim. Eu tô falando sobre São Paulo, então posso falar sobre São Paulo? Pode, no teu lugar. Puta, tem que chegar ele sempre chato, velho. Chato não. Bom, olha. Há uma sistemática do programa. Fala aí, vai, Mota. O São Paulo hoje, mais uma vez, né? Mais uma vez o São Paulo ontem pecou, né, na parte defensiva que ninguém esperava, né? O Maicon tá muito vacilão, o Sidão também. Então eu acho que tem que dar o tempo aí o Jusilei estrear, nós temos um xerifão ali. Então eu acho que o preocupante pro São Paulo agora é se manter. Enquanto tá fazendo os gols, tá beleza, né? O problema é quando começar a tomar gol e não fizer, né? Ô, Ale. Mano, vou enfiar esse negócio no seu olho. O que é isso? Ô, Ale, deixa eu perguntar cego, um negócio. Cego, não. Você assistiu o jogo ontem, Ale? Sim, sim. Você assistiu? Assisti. Me diz uma coisa, no meu ponto de vista, São Paulo tá jogando um belo futebol. Sim. Tá armando muito bem, aqueles três, o Cícero, o João Schmidt e o Thiago Mendes. Tá legal, né? Fazem a transição e formação ali do meio de campo de maneira eficiente, né, cara? Sim. E com o complemento do Cueva e do Prato e do Araújo, a coisa tá fluindo ofensivamente muito bem. Agora, você acha que a facilidade com que vem o contra-ataque e a facilidade com que o São Paulo vem tomando gols é realmente só em função dessa formação? Ou você acha que, às vezes, trocando um único jogador ali do meio de campo, isso pode ser consertado? Porque tem um desequilíbrio aí, evidente, né? Sim. São muitos gols tomados. Evidente. O São Bento não tinha nem feito gol. O São Paulo é a segunda pior defesa, com 11 gols sofridos. E é o melhor ataque, né? E é o melhor ataque disparado, porque o segundo melhor ataque tem 10 gols, Mirassol e Santos, e o São Paulo tem 15. Só que o São Paulo sofreu 11 gols, o Palmeiras, por exemplo, sofreu 1. Uhum. Então acho que tem um pouquinho de cada coisa que você citou. É um time que tem vocação ofensiva. Se você pegar o time do São Paulo, Júnior Tavares prefere atacar do que marcar. João Schmidt e Thiago Mendes, que são os jogadores mais de marcação, eles participam muito do momento ofensivo. Bastante. Cícero prefere atacar. Cueva e Luiz Araújo são jogadores que ajudam, mas estão longe de ser marcadores. Uhum. Então, a formação, a característica do time do Rogério é para agredir. Uhum. Então, essa recomposição ela é problemática. Só que tem mais um fator. Individualmente, tem alguns jogadores que tem que segurar a onda ali que não estão bem. Eu ia comentar isso, que tem um problema tático... defensivamente, e tem problema individual, isso, né? Isso. Você não acha que o Maicon tomou muito fácil aquele drible? Sim, muito fácil. Mais bote errado do que cobra cega. O Maicon não tá vivendo um bom momento. Eu acho ele um bom zagueiro. Também acho. Mas não acho que ele tá vivendo um bom momento. E tem a lateral direita, que é um problema. Então ali é o seguinte, como essa última linha fica muito exposta, esses caras têm que estar bem. Porque ali eles vão sofrer... Ou seja... É uma formação que não permite erros individuais, não, como vem acontecendo. Precisa ter essa última linha bem segura. Os jogadores da última linha têm que estar muito bem, né? Porque naturalmente eles vão ficar expostos. Porque acho que de todos os gols que dos 11, metade acho que foi por questão tática e metade por erro individual, isso, né? Isso, eu acho que o time vai correr riscos, uhum, porque a proposta é essa, com o Jusilei talvez um pouco menos, e vai precisar, primeiro, de um lateral direito que dê para confiar. E nesse momento, acho que nenhum dos dois você consegue ter isso. E o Maicon jogando o que o Maicon pode jogar. E uma outra coisa, né? Não pode perder tanto gol feito assim, né? Ah, sim. O Cueva ontem, se não foram três, mas dois extremamente feitos, né? É, mas a... E isso acaba fazendo com que o time depois tenha que correr demais, né? É. Correr atrás do resultado. Essa proposta. E aí aquela coisa, se você abre 3-4, como poderia ser? Você descansa. Olha, no campo. 4-1 ontem, sim, era o resultado. Fácil, sem o pênalti. 4-1 era o resultado. Aí perdeu o pênalti, viabilizou o empate do adversário. Deixa o adversário, né, vivo, você tem um físico que não era necessário. Agora, o lado bom, eu sempre gosto de ver a metade da ampola, RG. Sabe a ampola, não? Claro. A metade da ampola cheia e não vazia. Aham, uh-huh, claro. Sim. Aí o lado bom é que o time tá criando muito, né? Porque vou te falar, você vendo sempre o lado esse lado da ampola, você pode ter sempre dois comentários a favor e contra. Entendeu? Exatamente. Não, realmente, o futebol de São Paulo tá muito bom de se ver. É gostoso. Em termos, né, criativos, tá gostoso. Mas o importante é isso. Não... Pô, sabe, a gente não vê mais coisa no futebol que eu estou vendo no São Paulo. Triangulações, tabelas. Isso. Então. É aquela, vou tocar. E o Prato faz muito bem o tal do pivô, hein? Ele, sim, recebe e toca rapidamente para a entrada de algum meia. O que não pode, dentro dessa proposta, tanto do Rogério quanto do Dorival, é os caras perderem realmente a quantidade de gols que perdem. É demais. A hora que não fizer um ou dois e tomar lá, igual o Santos está tomando, aí, velho, um saco. Um abraço. Domingo foi assim, entendeu? Né? Um abraço. Aí empatou. E mais diga, Cláudio. Num jogo de sábado, o Denis vai pro gol, né? O Sidão vai descansar. Ele tá fazendo rodízio, né? Tá fazendo rodízio mesmo. E o que será que tem de verdade que o Denis... Eu li hoje, no seu blog do Janka, do Lance, falando que o Denis queria zarpar. Pode ser que ele tá se sentindo incomodado, né? Você tem alguma informação, Narigudo? Ah, eu não tenho, Narigudo, mas deixa eu te falar. Esse negócio de falar que vai descansar, é rodízio, é porque o cara não tá bem. Mas o Rogério garantiu que joga sábado titular. Então, o Denis. O Denis, não, você falou do Sidão. Não, mas não é ele que é embora. Não, é o Sidão. Eu tô falando assim, esse negócio de rodízio... É, o Sidão tá inseguro. Rodízio de goleiro, pra mim, é só quando o cara, o Rogério, claro, tá com firmeza. Tá, não, louco. Até porque, você quer, tá um, louco? Você quer um exemplo do que o você Palmeiras tá falando? O Palmeiras vai fazer rodízio, não. O Eduardo Badir vai fazer rodízio com o Rogério. O Rogério Ceni saía do gol pra alguém entrar? Não, só quando machucava. Tinha rodízio com o Rogério Ceni de goleiro? Aí tem rodízio com o Fernando Praz? Não, mas gente, mas as atuações do Sidão, do Denis, tem que ter rodízio mesmo. Porque... Há de se salientar que ontem o Sidão foi muito pouco exigido, mas na única vez que eu vi ele exigido, tudo bem, tomou dois gols, mas eu não vi problema nos gols que ele tomou dele. E na única vez que ele foi mesmo exigido, foi uma saída como líbero, que ele evitou ali um contra-ataque, ok. E pelo menos teve sábado, o tempo de bola. E Jusilei pode já? Estrear? Pode estrear, ainda não pode tem estrear. Certeza. Então, e hoje, as duas chapas concorrentes à presidência lançam o seu programa político numa distância de 280 metros no bairro do Morumbi. Vai ter um regabof lá, gente, né? Gente, o presidente de São Paulo... No mesmo horário. Né? O próximo presidente de São Paulo é o Leco. Já é. Você acha? Hã? Tô te falando. É o Leco. É o Leco? É. Ah, Leleco, Leco, Leco, Leco, Leco, Leco, Leco. Um abraço aí pro Silvestre, aí, repórter da Gazeta, aí ouvindo o Estádio 97, que tá indo cobrir as eleições do Tricolor. Um abraço aí pro Silvestre. Valeu, obrigado pela audiência. Que vai ter que memorar nos dois lugares. Ah, mas né? Tinha nego louco, né? Ah, pro repórter é bom. Porque claro. 200 metros um do outro, mano. Não, 280 metros é daqui até o Xilingue ali. E gasta um valet só. Não precisa gastar dois valet. Exatamente. Né? Peraí que eu vou lá e já volto, beleza? Vai com o agora, cara lá. Come um e bebe o outro. Conselheiro, pensando aonde eu vou primeiro, velho. Mas será que fizeram isso justamente? Um primeiro marcou e o outro marcou, que é já pra ver quantos conselheiros vão ter em cada... em cada um ou não? Bom, se tem de conselheiro. Não, e assim, olha, são 240, jantar, né? Jantar, são 240 conselheiros. Jantar de jantar. É chato. Ah, você gosta de um jantar de conselheiro, vai? Tá louco, mas nem quando eu era conselheiro eu ia. Aquele negócio de. É que você não deixava quando, você entrar, que você não ia de gravar. Não, jantar não precisa, era nas reuniões. E quando o cara quer fazer o aniversário dele, né? Uma ele plataforma. Não, mas ele fala que é aniversário, não é? Na época não é nada, né? A secretária nada vai político, ligando, né? Senhor, vai mesmo, vai. Aí no dia seguinte, sai assim, olha, no aniversário eu tenho, ué, que me convidou aí, fazia anos que não falava comigo, me convidou pro aniversário aí. É. Aí você chegou aí, lá. Não, aqui cheguei, nem fui. Aí no dia seguinte, sai lá, olha, aniversário do fulano, tinha 174 pessoas. Quer dizer, você faz uma festa, você conta. É. Como isso? Mas falar. Olha, eu não duvido que amanhã, por exemplo, tem 240 que votam. Né? Eu não duvido que amanhã eles vão falar assim, olha, no meu tinha 130, no do outro tinha 180. E também não quer dizer nada. Pode ter 210 num e não quer dizer nada. É verdade. E por falar em conselho, hoje, infelizmente, pô, perdemos um ouvinte nosso assíduo, conselheiro do Corinthians, que é gente boníssima. Rapaz, o Luiz César Granieri faleceu hoje. Luiz César Granieri. É, não conseguiu o enterro, era agora, 5 horas no Guedes. Você lembra? Rapaz, em alguns eventos nossos da rádio, o Luiz César sempre ia. Claro, claro. Sim, pai, o Luiz César faleceu, rapaz, olha. Nossos pêsames, lamentos aí à família. Meu príncipe, chamaram meu príncipe. Então foi agora, 17 horas, no Getsemane. Tá certo, então. Ele ia, todos os programas que a gente fazia, às vezes, em alguns lugares, ele ia. Sim, aí assim. Sem dúvida. Tava, infelizmente, acho que me fiquei sabendo que ele tava com câncer. Doença maldita. Maldita. Ok. Estádio 97 aqui na Energia 97, agora vai falar da BV Financeira. Você mesmo, Beijo. Amigão, você precisa de uma solução prática para realizar seus planos? Então presta atenção, hein? O crédito consignado da BV Financeira traz mais facilidades e menos burocracia. Se você é funcionário privado de empresas conveniadas à BV Financeira, pensionista ou aposentado do INSS ou servidor público, o crédito consignado traz condições especiais e a parcela é descontada do seu salário ou benefício. São taxas competitivas, atendimento personalizado e sem burocracia na aprovação. Então organize a sua vida financeira ou comece a colocar seus planos em prática agora, hein? Grava aí no teu celular, grava aí o telefone da BV. 3003-7888, 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Não esqueça, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, amigão. É BV! É BV Financeira. Lembrando que nós temos aí presentes. Ah, presentes aqui. Legais, hein? Quem liga e diz só posando me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Sim. Também todos concorrem no final do programa. Tem camisetas? Camiseta do Estádio 97, tá bom? E mais, atenção, os 3 primeiros que entrarem no ar e disserem a frase. No Extra você faz economia de verdade. Essa é a frase. No Extra você faz economia de verdade, ganha um par de convites... Oh, não acredito nisso aqui. Sério? Olha, não acredito, hein, Bá? O que é? Vou acreditar porque porque o nosso programa é idôneo e o nosso anunciante, idem. Os 3 primeiros que entrarem no ar e disserem, no Extra você faz economia de verdade, vão ganhar um par de convites pro camarote da Brahma no Sambódromo no sábado. Como assim? No sábado. Como assim? Sabadão. Caraca, velho. Posso ligar? Hã? Posso ligar? Ah, eu também vou ligar. Liga lá do teu lugar. Qual é a frase, chefinho? Rapaz. No Extra você faz economia de verdade. É um par de convites pro camarote da Brahma no Sambódromo pro sábado, dia 25 de fevereiro, tá bom? Mas os presentes não param. Atenção, torcedor do Porco! Porco! Vocês, Domênico. No momento em que o Alê acaba de se enrolar, velho. A cadeira deu problema? Ah, ele se enrolou no fio do microfone. Véio. Ah, isso acontece comigo. Do fone. Eu outro dia quase me enforquei. Tô mais enrolado do que namoro de cobra. Mas aí foi o anãozinho. Qual é o nome dele? Véio. Atenção, torcedores do Palmeiras. Tem torcida Estádio 97 para Palmeiras e Ferroviária. Jogo sábado na Arena do Porco. Jogo às 4h30. Então o palmeirense que ligar e disser... Eu quero ir na torcida Estádio 97. Vai na torcida Estádio 97 no camarote único, que é maravilhoso. Gente, vocês têm comida, bebida, conforto, boa localização. Olha o que o Camarote Único e a torcida Estádio 97 fazem por você. Então, palmeirense que ligar e disser, boa, eu quero ir na torcida Estádio 97, vai poder assistir Palmeiras e Ferroviária. Será que você, palmeirense, vai no embalo de uma vitória no Clássico? Ou será que você, palmeirense, vai em busca de reabilitação? Tem uma coisa aí, tem um temperinho aí nessa história, viu? É? O técnico da Ferroviária é o técnico da Seleção Brasileira de Futsal, o PC de Oliveira. Ah, é? É, e estreou vencendo o Santos na Vila Belmiro. Ó! Então, assim, perigo, hein? É uma novidade que a gente traz aí, porque o cara, hoje, não é que ele já foi campeão do mundo com a seleção, mas hoje... Ah, ele foi campeão pela Seleção Brasileira? Campeão mundial. Ah, é? E ele é treinador hoje da Seleção Brasileira, não é que ele foi treinador da seleção... Tá. E agora tá tentando, ele continua treinador da seleção. Muito e legal. E é o treinador da Ferroviária. Muito bem, olha, hoje uma surpresa, vem da Avó em São Paulo, porque a última vez que o Mano foi no jogo do Corinthians, o time do Corinthians era Tobias, Zé Maria, Moisés, Ademir e Vladimir, Russo, Basílio, Luciano, Vaguinho, Geraldão e Romeu. A gente comentou muito sobre isso, inclusive ele ligou hoje pro Mano falando, meu, qual que é o esquema lá, por onde entra, como que faz, imagina. Qual que é aquela parte que dizem, olha, que vai cair pra não passar perto? Olha, eu ia, né? Eu tava sai já... agora! Não, eu ia depois do programa, tô com meus ingressos, mas quando eu vi que o Mano vai, eu falei, pum, não, eu não vou. Tá com cheiro de derrota. Ele dá azar, né? Mano, ele dá. Ah, que o Mano não vai no estádio faz uns 12 anos, cara. Isso não é legal? Qual foi a última vez? Foi a última vez que aquele que você soltou ele no Pacaembu? A última vez, pô, o Sócrates. Quando ele foi preso? Imagina, o Magrão tocou de calcanhar, o Zenon veio chegando. Imagina, fala a verdade, você soltou ele foi preso. Magrão, pô, né? Eu tava ouvindo vocês falar aí. A última vez. Vocês não viram o Mano naquele dia, velho. Vocês não viram o Mano na hora que eu entrei lá no Chilindró, lá no Pacaembu. Vocês não viram o Mano como eu vi. E pretendo nunca mais ver igual. Tá transtornado, Beira. Ele não falava nem comigo. Nem com você. Não. Na hora que eu entrei no Chilindró, ele não falava. Mas nem agradeceu, pô. Aquele cara que sai não agradece nem o advogado. Na hora. E tem um ele negócio... estava fora dele. Cara, juro por Deus, vocês não imaginam. E ele eu não tava no jogo, você lembra? E eu não sei se ele sabe, né? Porque na hora que o Coronel Marinho lá foi lá comigo lá e pá. Eu falei pro Coronel Marinho, Coronel, você dá duas opções pra ele. Que ele queria voltar pra onde ele tava. Falei, Coronel, ó, pra gente evitar a dor de cabeça aqui hoje, mas faz o seguinte, fala pra ele que ou ele vai pra casa, ou ele vai assistir o jogo comigo na numerada. E aí o Coronel chegou pra ele e falou, mano, tá tudo certo, agora você tem duas opções. Ou você vai pra casa, vou te botar pra fora, ou você vai assistir com o Benja lá na numerada. E ele não gostou muito dessa opção, hein? Ele falou pro Coronel. Ele não gostou porque ele aquele dia falou. Ele falou o que pro Coronel? Ele não falou nada. Mas ainda era o Mano Raiz, né? Era o Mano Raiz. Era o Mano Raiz, né? Hoje é o Mano embebezado em Nutella. Ele era virgem na época. Mas eu não tinha conhecido a Thaís ainda. Não sei se ainda não é. O Mano é muito puro, velho. Ele é muito puro, né? Ele é o Zé Nutella, cara. E a pescaria? Não, mas ele tá hoje ele tá radiante, Felicidade. Vai dar tudo certo, porque ele fechou uma viagem, uma trip pro carnaval aí. Moleque não tá fraco. Aonde ele vai? Cara, ele vai sexta pra Serra Negra. Serra Negra? Aí ele falou pra mim que ele fica até domingo. E depois? De lá, velho, ele vai pra Águas de São Pedro, porque o carnaval tá pegando. Nossa! Tem pescaria? Sábado e domingo, segunda e terça ele é bota, que ele falou. Tem a casa de repouso, né, que ele vai ficar. Tem a água da fonte lá que ele gosta. Mano, é adrenalina. Ai, ai, ai. Dorme que hora, Beijo? Dorme que hora? Aí, ó, dormi acho que 8h30. Da noite? É folga, velho. Ele me mostrou o programa do carnaval dele. 5h30, 6 é jantar, uma sopa, coisinha leve, uma cancha. Pô, ele tá doente? Não. Não. Radical isso. Atenção, porque dia de clássico é dia de clássico no estádio 97 também. Vai lá, Benja, você é o primeiro. Hein? Subindo hoje, nosso. I am the Tiger. É legal. O nosso ringue cheio de gel. De um lado ao seu lado esquerdo, imagina o lado esquerdo do seu rádio: Marina Rui Barbosa. Tá imaginando, Benjamin? Só que aí eu olho pro meu lado esquerdo. Você vê o moto, eu sei. Tá essa bosta. Sou igualzinho, velho. Tá essa bosta. Sou igualzinho. Tá bom. Ficou bom essa, boa essa configuração com o Mota aí pra esse lado. Cacete, ficou legal, né? Ah, ficou, eu achei que ficou bacana. Você gostou, Dodô? É, o Mano falou que vai mudar. O Mano vai vir pra cá, né? Não ficou bom, RG? Fica meio relacionamento tênis e a bola. Eu acho que dá uma coisa mais sanguínea. Às vezes precisa. Tem três lugares lá. Você tem que escolher. Eu nem sabia que você vinha. Olha aqui, ó. O Mano não vai mais sentar aqui. Alguém tem que sentar. Quem? Você. Eu? O RG. O RG? O Ale. Também? O Rude. Sombra. Porque o Sombra não dá, mas pode ser o Sombra. Eu gostei desse desenho tático aí. O Bar faz a produção sentado aqui, mas ele não. Mas o Mota? Só o Mota? Não, o lugar dele é lá. Mas ele gosta de ficar do teu lado. Cara, eles também. Olha, 18 anos que a gente faz programa, essas mudanças são horríveis, cara. Achei que ficou legal. Não. Ao seu lado direito, do lado esquerdo temos Marina Rui Barbosa. E do direito? Ao lado direito, já, ainda toda limpinha, nem caiu no gel ainda. Quem? Isis Valverde. Verde, Domênico Costa. Dê o seu voto agora no nosso Twitter, @estádio97. Ah, aquela linguinha presa, hein? @estádio97. Imagina soltar aquela linguinha presa. Pelo amor de Deus. Não botou ainda? Ele tá olhando. Tá lá no Twitter? Tá lá, olha, velho. Olha, dá uma olhada nisso. É uma briga, hein? Isso, não, olha. Até porque a foto que ela tá super... A foto, acho que... A foto foi... tendenciosa. Mas né? A foto é sacanagem. O cara, sacaneou, hein? Olha lá, vocês estão sendo sacanas. O cara sacaneou. Por quê? Eles estão fazendo bom. Você vê, vocês põem o Vilela pra fazer essas enquetes, ele fica puto, cara. Aí ele queria colocar quem? O Jailson? Não, ele queria colocar o o Prazo do lado. É o Prazo e o Jailson. Jailson. Que homem, hein, Vilela? Hoje. Vilela tá numa escorregação. É, e tá Vilela difícil, hein? Tá ali, ó. Você gostou, Vá? É. Olha, temos a primeira parcial. Mal anunciamos. Eu não sei o que vai acontecer aí. Já tem uma hora ainda de enquete, né? A enquete vai se encerrar às 19h45. Mas a primeira parcial. Rapaz, olha, ganhando tá 60-40. Agora tá bastante. 60% hein? A 40%. Marina Rui Barbosa ganhando. Ali é Rui, não é Rua Barbosa. Rui Barbosa. Não é a Rua Barbosa. Olha ali onde você lê. Marina Rua Barbosa curte, é Marina velho. Rui Barbosa. Eu falei. Tem telefone tocando já, eu hein? Eu falei, ele não curte, cara. Telefones tocam? É, já tem telefone opinião, tocando, hein, velho? Ela disse que queria ser lá, Marina Rui Barbosa versus Cris Campoy. Ah, para, né, velho? É, não ela dá, falou. Né? É. A caminhoneira não dá, né? Já tá tocando o telefone. Ah, toca, velho. Ai, ai, ai. A mulher do bar é uma caminhoneira, velho. Telefone sobe, velho. Ela dominou o bar, impressionante, velho. Vamos aos primeiros ouvintes no 3284-7097. Ouvintes que virão no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Que oferecimento isso? Também do Extra, você merece Extra Economia. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. BV Financeira, crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Toca, Asdrubal! Vocês não vão ficar de briguinha no programa, né? Não tem nexo, cara. Olha, tá aqui, vou não dizer. Ô, o Sombra. É meu, mas pra que mudar? Diga, Lê. Tem que chamar a Cristina Rocha, caso de família. Caso de família, isso aí. Ué, cara, eu ainda acho que... Inteira, para, você chegou atrasado daqui a se meter. Não interessa que eu cheguei atrasado. Isso não vale nada. Eu ainda acho que o Mota não sabe muito da origem dele. Ainda acho que ele é um judeu. Ué, o Mota é judeu. Eu acho. Acho que ele veio de alguma família judia. Certeza, isso é certeza. Aí você vai ter que passar você gostar descobre dele. Que ele é judeu. Muda vira amigão, velho. É lógico. Tá louco. E você ficou famoso, então? Tá louco. Alô. Quem fala? Maurício. Ô, Maurício, tudo bom? Tudo bem, e vocês? Tudo bom. Maurício do que é o nome completo? Maurício Guedes de Souza. Quantos anos, Maurício? 4.2, RG. RG. Quarta-feira, 4.2. É, cuidado, tá chovendo. Na hora que eu descer a escada, não levar um Keds aí, velho. Aí já viu, né? Ah, sensacional! Vai ficar preocupado aí. Sensacional! 69. Tudo isso. Ai, bom. 69 de quarta-feira. É bom. Bom. Isso. Levar um Keds, tem sentido. É bom. Ele não sabe o que é. Como assim tudo isso? Ele não sabe, velho. Pô. O bicho entrou no estádio e não sabia o que era, quando você vai arar... Rastelo. Ele não sabia o que era rastelo, velho. Não usava que chute? Não, imagina. Que chute? Você é louco. Qual que é o... falar, que chute eu também não usei, não. Eu achava muito ruim. Ah, legal. Mas você, mas você sabia o que era? Tá, claro que eu sabia. É, o indivíduo não sabe. Mas era o que tinha, né? É. Legal, era a nossa chuteira da época, pô. É impressionante como o RG, ele não absorve nada. Toda vez que eu falo alguma coisa, ele tenta... Agora é pra desviar o foco, ele vem buscar um negócio de 10 anos atrás, velho. Como assim? É incrível isso. E você sabia o que era Rastelo? Não, que... muda. Mas é que nós estamos levantando, piada... 18 anos de estádio. São 18 anos de programa. Estamos fazendo história aqui, velho. Ué, tá na história. Nossa, que legal. É. Engraçado. Ha, ha, ha. E qual que é o bairro onde você mora, meu velho? Eu sou da Vila Leopoldina. Vila Leopoldina é nós. Eu moro na rua Guaipá. Oh, tamo ali perto, eu bem. Guaipá. E o time? Coringão. Ah! Você falou, okay. Você falou um Coringão meio time, né? Nossa, tá difícil, hein? Ô, Maurício! Eu? Olha, tá todo mundo dizendo que o Palmeiras é favorito, que o Palmeiras vai ganhar de goleada, que o Palmeiras não sei o quê. Cara, você acha que vai ganhar? Mas quem que falou que vai ganhar de goleada? Olha, eu tava ouvindo aqui, eu tava no carro, que eu tava falando aqui na Paulista, eu tava ouvindo o programa inteiro. Eu vi o senhor falando isso. E eu falei que vai golear? Vi. Então pega aí o replay. O Bá, por favor, pega aí depois. Pega o replay, hoje eu não falei, dá, hoje não falei dá, que ia golear, Bá. Hoje não dá. Falei amanhã. Que eu acho que o Palmeiras ganha. Não, você... Ué. Meteu um desdém, meteu uma mala, mas tudo bem. Não meti. E a gente pode, porque a gente tem time. Então, ótimo. Então dane-se. Ah, então, é isso aí. Confessou. O Palmeiras... Assumiu. Não, então, assumi que nós vamos ganhar. É isso aí. Nós vamos ganhar o jogo. O Palmeiras tem time, a seleção, vai ganhar... Mas não mente, não mente. Vai ganhar a Champions League e o Palmeiras tem um time forte mesmo. Claro. Agora, amigo... Aquelas coisas, a gente não sabe o que acontece. Um minuto o jogador é expulso, um se machuca. Ah, ô, sem contar com a arbitragem. É porque o juiz é dele. Tá falando da arbitragem? O juiz sempre é dele. Um minuto o jogador é expulso. O juiz sempre é dele. Você que tem boa memória, em 93 demorou quantos minutos pro Cristão expulso na final? Não, quem tem boa memória é o outro do teu canal. Eu não sei, não. E outra, hoje a esperança é que o time do Corinthians entre com uma outra postura. Time por time, não dá pra comparar. O Palmeiras tem muito mais time que o Corinthians. Isso não dá, é inquestionável. Agora, o Corinthians tá com uma postura diferente. Clássico, aquela coisa toda. Porque uma vitória hoje dá um fôlego pro Corinthians, Maurício. Dá um fôlego, cara. Eu acho que o sentimento é como todo clássico. Tem sempre um melhor que o outro no momento. Quem tá melhor tem sempre aquele medo... Né, de abrir mais, né? Aquela coisa de puta, se perder, ferrou. Eu acho que o Corinthians hoje não é o favorito. Acho que o Palmeiras está no melhor momento. Mas eu acho que a vontade vai ser diferente. Eu acredito muito que pode ter uma vitória do Corinthians, mesmo não sendo favorito. Ah, eu também acho. O Palmeiras é favorito. Isso não tem a dúvida. Agora, eu repito, acreditar em atitude, em postura, é uma coisa diferente. Então, cara, não é. Entra como favorito, né? Entra. O Palmeiras entra como exatamente, favorito. RG. É favorito, aí você já está determinando que acabou, né? Agora, eu penso que entra como favorito. Agora, tem que transformar isso, lógico, né, cara? Ô, amigo! Eu acho que... Você não acha que vão provocar muito o Felipe Melo? Porque eu tô achando que ele vai entrar mordendo os dentes. Jeito dele. Principalmente por ser um clássico, né? Eu não acho que é só o Felipe Melo que vai entrar. Todo mundo. Eu acho que esse clássico em especial, ele tá sendo tão comentado, tão falado, que eu acho que todo mundo... Eu acho que vai ser um jogo hoje nervoso. Eu não acho que vai ser um jogo... Felipe Melo, Dudu... Os caras vão em cima do... Não, mas não é questão do Felipe Melo, Dudu. Entendeu? Acho que o time do Corinthians também vai estar pilhado. É muita pressão. Ficou aquela desde a semana passada. Ah, vai ganhar. Ah, se o Palmeiras perder, o Eduardo Batista cai. Ah, se o Corinthians perder, o Fábio Carilli cai. Entendeu? Então, eu acho que todo mundo entra pilhado. Todo mundo Benja, mas pilhado. Você acha que por isso é capaz dos times tirarem um pouco o pé? Com medo de perder, porque não. Tá todo mundo na ponta dos cascos aí, né? São dois técnicos novos, né? Tem muita coisa aí em jogo. Um empate aí não seria bom pros dois lados? Eu não acho. Que os dois times vão tirar o pé, eu duvido que vai acontecer. Ah, tirar o pé. Que o empate pode ser um bom resultado depois que acontecer, é lógico. Agora que os caras vão entrar, ah, jogo de comadre, o cara, eu duvido, impossível. Acho que o Palmeiras vai entrar rasgando, Corinthians vai entrar rasgando, meu, vai ser um jogão nervoso, tenso, nervoso, tenso. Isso. Que é isso? Que é isso? No mínimo uma expulsão pra cada lado, Ben. Ah, não sei quantas expulsões, pode até ser que não tenha, espero que não tenha. Agora, em relação à escalação do Corinthians, você gostou que o Carille meteu o Maicon e meteu o Casim? Ah, passou da hora do Maicon ter uma oportunidade aí, né? É, o Felipe Bastos não tava convencendo. É bom, né? Tá, é um cara experiente e tal, mas não convenceu, não tomou posição pra ele. Enquanto lá na frente, eu acho que a gente perde bastante, né, naquela bola aérea, porque o Jô, independente se aproveita ou não, ele tá sempre na dividida, né? Mas o Casim também. É, então. Acho que o Casim, Benja, ele vai jogar mais leve que o Jô. Por isso que eu acho que foi acertado. E futebol é muito momento, né? O Jô tá com uma pressão, tá com uns 300 quilos nas costas. Por mais que ele seja mais veterano, mas acho que ele tá com uns 300 quilos nas costas. O Casim, mesmo que ele vá mal hoje, eu acho que a torcida não vai pegar no pé dele. Olha, ele vai jogar mais leve. A torcida pode não pegar no pé do Casim. Mas vou te falar. Ontem, o time do Corinthians foi treinar na arena, né? Até porque toda hora os jogadores escorregam, os caras estão escorregando. Apesar que hoje, com essa chuva toda aí, vão escorregar mais ainda. O time do Corinthians escorrega tanto naquele gramado, hein? Porque você tem um sistema lá de molhar o campo que é automático. Eu não sei porquê. Molha. E aí a diretoria ontem levou, o Carille levou o time pra treinar na arena. E abriram a arena ontem. Torcida? Abriram pra torcida do Corinthians. A torcida foi lá com as bandeiras, gritou, incentivou, mas cobrou. Cobrou. Quarta-feira, Palmeiras, tem que ganhar, não sei o quê. Então, os pilhados, os caras vão entrar. Olha, é um clássico pra ter mais gols ou pra ter Casim só? Eu acho que vai ser... Acabou, hein? Eu gostei dessa, RG. Tem uns casinhos aí que os caras ficam... Sensacional! Fica falando, mas eu acho que vai ser um jogo de muita marcação, viu? Eu acho que o... Até a escalação do Corinthians, a gente tava falando sobre isso. É um time que vai correr bastante, mas que... Eu acredito, pelo menos, que vai ser um jogo de muito respeito. Com mais receio de perder do que propriamente se arriscando pra ganhar o jogo. Maurício! Eu... Qual jogador do Palmeiras você mais teme? Ah, acho que o Dudu bate um bolão, né? É, bota medo, né? É, ele organiza lá, o Dodô. Ele é o cara cérebro, ele é o cara... E outro, ele gosta de clássico, né, Dodô? Ele gosta. Ele é infernal nisso aí, mas acredito, não sei como vai ser a marcação que o Carille vai postar. Mas eu acredito... Não acho que individual seja a solução, mas uma tensão maior ali no setor que ele joga, eu acho que seria uma boa. Será que hoje a gente vai ter um jogo chato e não. Sem gols? Não, eu não sei se é chato, não. Né? Ah, eu acho não. Difícil ser chato, hein? Hoje eu acho que vai ser um jogão. Acho que é jogão. Acho que vai ser jogão. Tudo pra ser um jogo bom. Até porque o jogo, em termos de pontuação e tabela, não vale chongas. É, né? O que eu falei aqui. É, não vale chongas. O que vale é a moral. O Corinthians ganha, sempre vale. O Corinthians ganha hoje. Né? O Corinthians, como vocês fazem videogame, o Corinthians ganha umas vidas. Né? É, céu de brigadeiro. Se o Palmeiras hoje vai lá e ganha, o Eduardo Batista também, você vê, o Eduardo Batista ganhou lá domingo do Linense. Cadê um respiro? Já parar de encher o saco do cara. Se perde hoje, já o cara tá ferrado. Eu fiz uma pergunta, Benja, a maioria das pessoas fala assim, acho que é triste igual pros dois. Pra você, qual será, assim, você acha que, tudo bem, não sei se tem como medir grau de tristeza, assim, mas qual torcedor vai ficar mais puto com a derrota? Depende como for a derrota. Depende. É verdade. Depende. Acontece aquelas coisas lá que não acontece uma vez a cada 100 anos. Há um 6x0, 4x0, 5x0. Se rola um 4x0, eu acho extremamente improvável. Acho que não tem goleada. Mas se rola tipo assim, vamos supor, o Corinthians ganha de 3x0 do Palmeiras. Não tô nem falando 4. Ah, pode falar? 3. 3x0? Cai. O Eduardo Batista já caiu. Balança? Cai, não cai. Cai, não cai. Balança? 3x0? Não cai, não cai. 3x0 com goleada. Se o Corinthians ganha de 3x0 do Porco. O Eduardo Batista não cai, mas a vida dele vai se transformar no inferno. Ah, infernal. Eu acho que ele não volta no ônibus, não. Goleada. Cariri cai? Eu acho que não volta no ônibus. 5x0, vai. Ah, 5x0, aí... 4x0. Aí já não sei, cara. Não, não, mas não tem que cair, né, cai. Já. Aí já não sei, agora... Não, não, não, não, não, não, não tem que cair, mas não, não, não, o Brasil é aí. O Mota perguntou. É, o Mota perguntou. Ao Cariri, se cai? 4x0. Uma goleada em casa, 4x0, com retrospecto. 5x0, aí já não sei. É que no Corinthians sobra pro técnico e pros jogadores, né? Imagina tomar de 4 no Palmeiras, né? Diga, Maurício. Eu acho que os técnicos aí são os menos culpados, pô. É, ah, mas no Brasil o primeiro a pagar é ele, velho. A gente sabe como funciona isso daí. Agora, se a gente for levar, Maurício, uma derrota normal, 1x0, 2x1, 3x2... 2x0. Os caras esquecem. Pra cada lado, o Eduardo Batista... Eu acho que ele leva a pior. Leva a pior. O torcedor do Palmeiras... Sim. O torcedor do Palmeiras... Eu não sei porquê também... Porque já disseram que é um Boeing na mão de um pilotinho. É, exatamente. O Domênico foi o primeiro a fazer esse cartaz dele no fim do ano já. É. O torcedor do Palmeiras, ele torceu o nariz quando contratou o Eduardo Batista. Mas eu não queria ele mesmo. Igual o torcedor do Corinthians quando contratou o Cristóvão. Você acha que a opinião do Domênico ajudou muito a fazer a cabeça do torcedor? Não faço cabeça nenhuma. O Domênico é um cara totalmente... Olha o que você vai falar. Não, eu adoro o Domênico, ele é do mal, sempre foi. Mal, mal, cara. Opa, que isso, aí o Dodô não. É, obrigado. Ele tem o poder de... Não tem poder nenhum. De fazer a cabeça das pessoas. Poder, eu tenho de minha opinião, não. De jogar minha, um contra o outro. Poder não, mas, crise, poder, não, mas eu tenho minha opinião, eu acho que ele é fraco. Era um pouquinho, beijo, aí não. Ele é do mal? Sim, é do mal, mas não precisa falar isso no ar. Isso? Não, brincadeira. Não, tem coisas que tem que ficar nas entrelinhas, claro, né? Falar quem é do mal aqui. Não, aí olha, o Globoesporte.com tá dando aí que o Marlone foi cortado do jogo porque pegou uma virose. É, medo, medo. Já tem um como que se medrou já. Quem se borrou? Quem? Marlone. Não, mas os caras estão com a virose, isso que é o cara já come. É, falou que tá. Quem que entra, tá, bem? Tá com medo. Ah, não sei ainda, saiu agora a notícia aí, precisa ver a escalação, tá vendo? Já é um cara que faz falta. É, esse vai fazer falta mesmo, hein? Já faz falta, Marlone. É um dos melhores do Corinthians, esse é bom de bola. O Marlone faz falta. É um a menos pra gente se preocupar. Eu peguei aqui também no Globo.com o nome da virose, chama Gian, o lateral. Pega exatamente. Aqui, ó, boa! Nossa, tá bem vendido. Você tá sensacional. Você tá já... Obrigado, Dodô. Já pagou aquilo que você falou agora há pouco. Dodô, te amo. O Aguinaldinho fica com o senhor. Falar o Aguinaldo que vai aparecer aqui. Ô, Maurício. Eu. Agora tem essa, o Marlone cortado. Se fosse o Carilho, você colocaria quem no lugar do Marlone? Mas é oficial isso aí? É. Também já não tenho a mínima ideia. Ah, foi o Léo Jabá. Sabe, pode ser o Léo Jabá. Você vê que a coisa tá tão... Tá relacionado, eu não vi a relação. Mas eu vou te falar que o Marlone, acho que pesaram muito na dele, porque ele perdeu um pouco. Ele tá meio um Robin piorado, sabe? Ele só quer cortar pro meio e chutar, Benji. Antigamente ele armava, ele era mais técnico. Não sei o que aconteceu. Eu sou fãzaço, eu sempre queria que o Marlone estivesse no jogo. É, mais fã do que o Silvério aí. Eu sempre gostei que ele estivesse no jogo, mas hoje em dia ele está meio burocrático, sabe? Se ele pegar aquela bola na ponta, ele joga pro meio e vai bater todas as bolas. Mas não sei se é a visão que você tem aí. O Maurício, o time do Corinthians desse ano é burocrático. É, exatamente. Quer ver o time objetivo? Ver o tricolor. É, eu vi, a defesa objetiva. Mas o ataque tá sensacional. Você só fala o lado bom, ruim, né? Não, mas eu sou advogado do diabo. O São Paulo tem o melhor ataque do campeonato e a segunda pior defesa. É verdade. Agora, e ontem, se não é aquele pênaltizinho Mandrake? Mandrake! Eu não achei que foi pênalti. Olha o que ele falou. Quando começou o jogo, achei que o São Paulo ia enfiar 4 ou 5. Mas São Paulo perdeu muito pra pouco. Isso, era pra ter enfiado 4 ou 5. São Paulo ia ganhar de 4 ou 5. Mas o Eva perdeu os 3. Se a falta é no meio de campo, mas foi Mandrake, marca, né? Se é no meio de campo, o cara marca, né? Se é no meio de campo, o juiz marca. É, opinião, eu achei que não foi nada, mas... Ô Maurício, placar pra hoje, Corinthians e Palmeiras, na Arena Corinthians. Ah, um 1x0 magro otimista pro Corinthians, veja. Magro e optimista. Cara, mas 1x0. Eu vejo os caras às vezes criticarem, né? Ah, mas só ganha de 1x0, os caras tão loucos, cara. Bom é ganhar. Ah, mas contra o Palmeiras é um grande resultado. Não, contra todos é um bom resultado. Mal resultado é perder de 1x0. Ganhar de 1x0 é lindo. Se o meu time vale três partidas, pontos, tivesse vale ganho de 1x0, tava bom pra caramba. Meu. Maurício, um grande abraço pra você, amigo. Boa. Valeu, Benja. Deixa eu só falar uma coisinha. Eu tô com o coração apertado porque eu tô na porta da escola pra pegar meu filho e ele é louco pra falar com vocês. Consegui ligar só agora, mas eu vou deixar um abraço pra ele aqui, ele não vai ouvir, mas os astros vão mandar esse abraço pra ele. Não, mas você ouve depois no replay. Não, você, mas ele olha, pode ouvir sim, ué. O Bar vai fazer um favor depois. Você vai mandar um e-mail pro bar@97fm.com.br e o Bar vai separar a parte que você manda abraço pro teu filho no ar ao vivo pra ele ouvir. E o pior é que ele vai gostar muito, muito. Nossa, você, porque eu sou fanático pelo programa. Sim. O Bar fez uma cara de nojo agora. Ele dia volta ouvindo vocês. Ele já conhece cada um de vocês, ele pede pra eu ligar. Quantos aninhos ele tem? Ele tem 8 anos, Benjamin, mas ele não gosta de futebol, viu, Benjamin? Mas gosta de você. Qual o nome dele? Isso é mais importante. Luiz? Luiz? Eu também acho. Luiz. Mas ó, incentiva ele a gostar de futebol. Abração pro Luiz. E na nossa luta no gel aqui, quem que você prefere? Marina Rui Barbosa ou a Isis Valverde? Linguinha presa. Ah, sem pensar, Marina. Marina, olha aí, Marina faz um voto ao vivo. Viu, amigo, agora mudou não, as fotos. Não, né? Esquece, Maurício, incentiva teu filho a gostar de futebol. E daí não, eu levo ele no estádio. É importantíssimo. Eu jurava que você pensasse. Eu jurava que você pensasse assim, olha, incentiva o seu filho a gostar de mulher. Ó, primeiro, na hora eu pensei nisso. Eu posso falar isso, é uma criança. Eu tenho que incentivar. Falar do futebol. Criança tem que gostar de futebol, velho. Menino tem que gostar. Tem que gostar de futebol. Por que não basquete? Pode gostar de tênis, basquete, vôlei. Sim, que ele gosta de qualquer esporte, faz bem. O mano gosta de handball desde os 3 de idade. Daí. Não, tudo bem, tem que gostar de esporte. Mas se gostar de esporte e futebol, é melhor. É? Até porque eu tô cuidando do futuro do estádio 97. E você continua praticando halterocopismo? Sim, tô quase que diariamente. Desde criança? É, eu tive uma simpatia mesmo pelo handball. Principalmente porque eu adorava a Xana, né? A Xana... A goleira? Ah, maravilhosa, né? Não gosta mais dela? Agora eu tô meio parado, né? Na verdade, não tô... Quem gostou? Em termos de goleiro, ele gostava muito daquele goleiro do Barcelona, lembra? Não, José Luiz. Não. Qual era o sobrenome dele? É, deixa pro Moto. Maurício, um abração, velho! Abraço pro rapaziada do Arouca, o time que eu jogo lá na Liga Amadora. Arouca. E abraço pra vocês, parabéns pelos 18 anos aí. Valeu. Abraço pro teu filho aí também, abraço. Grande abraço. Obrigado, Sombra. Até mais, tchau, tchau. Esse é o Estádio 97 da Energia 97FM. Oferecimento de HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também no oferecimento do Extra. Você está em condições de falar do Extra, Benja? Porque eu sei que você hoje está se sentindo bem incomodado. Isso é terrível, velho. Você começa a mudar as coisas. Que você assiste Big Bang Theory, o Sheldon. Você que começa a mudar as coisas. Não, é, atrapalha. Não, não tem nexo, o cara fica... Não pode mudar assim as coisas. Isso prova, você vê. É mulher de malandro, velho. É mulher de malandro. Não, prova que você é um chato, que é uma criança mimada. Não sou criança mimada. Não, olha, não, só explica por que você tem que sentar aqui. Só explica por que você tem que sentar aqui. Eu tava sentado aqui, você não, nem tava aqui, velho. Eu nem sabia que você vinha. Aqui não é o teu lugar. Não, eu sentei aqui, velho. Eu não tenho um lugar fixo na mesa. Tem sim. Não tenho. Então cuidado. Isso é um sinal. Eu recebo você não tem lugar todo fixo. Todo mundo que chega, senta no lugar. Eu fico pra trás. Então por que será? Ué. A tônica das mensagens... Por que será? Olha, ô Benja, a tônica das mensagens é mais ou menos essa. Porque o Mota tem que causar problema no programa toda hora. É, por quê, né? É mais ou menos esse o resumo. Eu tava bem até a hora de chegar. Não, mas não é aqui teu lugar é lá. É. Vai, faz o merchan do Extra. Carnaval chegou no Extra e as ofertas não param de desfilar por aqui. Tudo pra sua festa ficar ainda mais completo. Já comprou fantasia, Motinho? Já. Vai do quê? Vou de Beyoncé grávida. Olha, linguiça de frango Seara por apenas R$ 10,90 o quilo. Picanha ou fraldinha, suínas, confraria, grill por apenas R$ 14,99 o quilo. Bom. Cerveja Brahma Chopp lata, 269 ml, serve você, Ale. Com 15 unidades na compra de duas caixas, ganhe 50% de desconto na segunda caixa. E nessa promoção, a lata sai por apenas R$ 1,79, Ale. Vamos, RG. Ah, já fui ontem. Olá, sou ali. Smartphone LG Xcam com 16 GB de memória interna por apenas 18 vezes sem juros de R$ 66,61 no seu cartão Extra. Olha aí, Motinha, esse é pra você. Tablet, DL, Play Kids, TX330, memória interna de 8 GB, Wi-Fi. Acompanha a capa protetora de silicone por apenas R$ 329. E você não pode parcelar em até 12 vezes sem juros nos cartões Extra. É isso aí, amigão. É um carnaval de ofertas. Você não vai ficar fora dessa, né? Vem pro Extra. E olha, tem mais, hein? Os três primeiros ouvintes que entrarem no ar e falarem a seguinte frase: no Extra você faz economia de verdade, vão ganhar um par de convites pro camarote da Brahma no Sambódromo pro sábado, dia 25 de fevereiro, hein? Só ligar aqui no Estado 97, os três primeiros ouvintes, e falar a seguinte frase: no Extra você faz economia de verdade. E aí vai ganhar um par de ingressos. Você leva tua mulher, você leva teu amigo, leva... Sim. Bagaço, leva o bagaço. Bagaço. Leva o que você quiser, mas tem que ligar e falar: no Extra você faz economia de verdade, Chuck. Tá realmente confirmado o corte, né, do Marlone, né? Então o Marlone não joga hoje contra o Corinthians. Não, contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras, é verdade. Joga ele pelo é Corinthians contra o Palmeiras, é verdade. Ô, velho, uma informação, não sei se tem muito interesse, por exemplo, o Caju sofreu uma lesão grave também. E fica muito ele tempo. Ele que é reserva do Zecaps. E fica muito tempo fora. Bruno, o Santos tá numa zica também. Pô, tá muito azar, tempo. Mas o Castanha tá inteiro, né? Só ficou o Caju mesmo. Ele já vieram aqui. Eles são maravilhosos. Só o Caju. Já fizeram o programa. E o tal do Vecchio, né? Que não tem oportunidades lá com o Dorival Júnior, tá aí procurando clubes no Brasil pra jogar. Não, cara, fechou. Alguém teve uma vez esse Vecchio jogar? Você tem nome de piloto de Fórmula 1, né? Emiliano Vecchio. Emiliano Vecchio. Dizem lá que... restaurante, Vecchio Ponto. Dizem lá que como não foi o Dorival que pediu, ele não bota o cara pra jogar, né? Entendi. Aí, o Sevilha hoje passou na Liga. Sim. Ganhou o primeiro jogo. Do Leicester, né? Primeiro jogo, né? O Leicester também... Foi o primeiro? Primeiro. Ah, pensei que já era o segundo. E o Leicester na Premier League também tá. Nossa, lá... Tá no bicho, hein? Não, quase cair, na né? zona ou já tá na zona? Não, quase na zona. Quase na... Como pode, né? Um time campeão... De um ano pro outro, né? O que que você prefere? Você viu, o Ranieri tá lá ainda, né? Deixa eu te falar, time pequeno, deu certo, pega e vende todo mundo, cara. Hein, o que que você... Tem jeito, os caras querem ir pra time grande, os caras... Aí, tá lá. O que que você prefere, Sam? Conta a realidade. Hein, Sam? O que que você prefere? Em torno de... Norte, Sul, Leicester ou Oeste? Mas é sensacional! Sensacional! Tá salvando a hora de minuto em minuto. Olha, você também pode mandar a sua mensagem pra nós através do WhatsApp. 94-353-0150. 94-353-0150. Esse é o número do nosso WhatsApp pra você mandar a sua mensagem gravada, mensagem de áudio, tá bom? Mensagens de áudio. Agora, ô, Tem Libertadores hoje também, né? Tem Libertadores? Hoje tem. Quem joga hoje? Botafogo, né? E o Furacão também, contra o Capiatá. Mas decidem se vão ou não para as fases de grupos. Né? Os dois jogam fora de casa. Capiatá, desculpa, tô meio desligado Paraguai. Da Libertadores. Do Paraguai. E, ó, você viu, ó, pega o time do Mas o Botafogo venceu de 2-1, foi? Você viu a faixa etária? Não, Botafogo 1-0. 1-0. E 3-3 o Atlético Paranaense, só que lá na... Tem que ganhar lá, hein? Tem que ganhar lá. Você viu a faixa etária? Ou empatar em 4-4. Não. Difícil, hein? Pega a faixa etária do time do campeonato. É um sub-40. Você tá brincando, né? Showball? Pode ver. Eu sei que no... O lateral direito, esqueci o nome, que é um conhecido, tem 39. Bonet. É, o Bonet tem 39. Olha aí, ó. Aí agora o Olímpia e Botafogo, né? Primeiro jogo o Botafogo venceu por 1-0. No Olímpia o Mouche joga no ataque. Mouche. Palmeiras, né? Falar em Palmeiras, né? Hoje quem mais vende camisa pelo Manchester City é o Gabriel Jesus. Olha, Gabriel. Mesmo machucado. Gabrielzinho. Líder de venda de camisas. Agora, também chegou chegando, né? Virou ídolo lá. Eu tenho um placar, moleque, que eu acho que talvez o Dodô vá lembrar. Ah, é? Em homenagem a Libertadores. Pois não. Olímpia 3, Lamy Light 3,50 de consumação. Porra. Saudades do Olímpia, hein? Bora Olímpia, hein? Era legal pra caramba. Eu vi muito show bom lá. Olímpia? Olímpia eu vi lá, ó, pra você ter uma ideia. Pra mim, a maior casa de show do Brasil. Eu assisti Barry White lá. Olha, fiquei sim do Sunshine Band. Eu também lá. Não tinha ninguém. Eu tava. É verdade. Você tá de show? Tava lá no show. Tinha 200 pessoas no show. O Domênico tava e você fala que não tinha ninguém. Não, acabou de chamar ele de zero. Não, tinha poucas pessoas. De nome, ninguém. Oi, ninguém. Ninguém gato. Tinha... Eu assisti CNC Music Factory lá. Pô, eu vi Eric Clapton de Purple. Ixi, eu vi muita coisa lá. Pô, Leci Brandão. Dana Summer, eu vi 3 vezes lá. Assisti Lulu Santos. Gloria Gaynor. Boa, Dudu. Christopher Cross, eu vi lá. Eu vi Creedence. A rádio mesmo chegou a fazer evento lá, com o show do Skank, Jota Quest. Jota Quest. Reinaldo, Príncipe era muito do bom lá, né? Pô, Reinaldo, vi show do Tom Cavalcante lá. Por onde anda Reinaldo, Príncipe do Pagode? Ah, ele tá fazendo show aí direto. Ah, é? Você ia no Barracão de Zinco? Sim, sem dúvida. Tinha pipoca, amendoim lá. Barracão era em Moema. Existe ainda Barracão de Zinco? Não, né? Não tem mais. Barracão. E os jantares dançantes bambu? Nossa, isso eu fui. Isso era ali perto do Sírio. Não é? Isso. Pô, tem coisa que a gente não esquece, né? E o shampoo na Nunca entrei, mas tava sempre lá o amigo. E o shampoo na Tutóia? Shampoo também. Era impossível sair cheirado do shampoo. E o Patropi aqui no Paraíso? Você lembra que tinha o shampoo? E você lembra o Carcará? Lógico. Carcará. Lógico. Ficava ali perto, né? Era do outro lado da rua. É. Tava no Pereio, caía pro shampoo. Porra, na 23 era o Caravela, né? Que era. Tinha uma... Latitude 3000. Eu sempre fui. ia pros escanteios da balada ali. Cozinha, banheiro, funcionárias. Eu trabalho mais com essa área aí. Pra ganhar confiança. Veja, você ganha confiança e você deixa... O time precisa ganhar corpo, claro. Né? A vitória vai de 1-0 em 1-0. Mas aí o que acontece? Você pega, magro. Pega a gordinha, mostra pros amigos que você fez um conto. Deixa a porpeta lá. Você dá uma volta. Você dá uma volta pra ver se tem alguma coisa melhor. Aí, o Alê na balada. O Alê chegando. Tá vendo aqui, ó. O bracinho. A mãozinha aqui. E ele chegava pras minas e falava assim: Olá. Olá, eu sou o Alê. Mãozinha de Playmobil pra encaixar o copo. Olha, você quer ir numa baladinha legal, então tem uma coisa, uma promoção bem conveniente, é bacana. Adquirindo o pacote do resort do Estádio 97, anota aí. Adquirindo o pacote do resort do Estádio 97, você vai ganhar par de ingressos pra festa do Energia na Veia, dia 25 de março. Boa. Olha que legal, porque a gente vai ter o resort em junho, não é? Então, se você fechar hoje o pacote do resort, vamos fazer o seguinte, essa semana. Bora. Essa semana. Bora. Essa semana. Então, quarta, vamos nessa quinta, festa sexta. Da véia. Vamos tomar umas latas lá? Vai ser na Audio Club. Vamos, Nós fizemos estádio lá. Vamos? A gente faz um bloco da melhor idade ali. Com certeza. Só nós. Então, olha, você que fechar o pacote do resort essa semana, ligando lá na Lotus Travel, no 28964665. Pode ligar agora, tem o plantão da Lotus. 28964665. Você fechou o pacote essa semana, até sábado, porque eles fazem plantão na Lotus. Até sábado, ganha um par de ingressos para a festa do Energia na Veia, que vai ter Black Box, que vai ter os DJs do Energia na Veia, né? Muita gente legal. Festa que vai ser bombada. Vai ser festaça, inclusive. Aliás, os camarotes tinham sido esgotados, viu? Sabe o que nós mandamos fazer lá na áudio? É. Sim. Construímos mais quatro camarotes porque esgotou. Putz. O Ale deu essa moral pra nós? O Ale é gente boa pra caramba, meu. O Ale é o corintiano mais gente boa que eu conheço. Não, aí você vai dar uma briga lá. Vai estar aí daqui a pouco aí. Então, olha, 28964665, se liga agora. Fecha o resort do estádio. O resort do estádio vai estar bacana esse ano, hein? E aquela resenha da madrugada lá, hein? Nossa. No passado também foi muito legal. Ah, mas acho que esse ano aqui é 18 anos. Não, vai ser muito legal. Mas tá armando uns esqueminha legal aí. Estão armando as coisas. Todos os anos são muito legais. Com certeza. Mas acho que a gente sempre tem que deixar melhor, né? Sim, claro. Mais legal ainda, parabéns. Esse ano pode ser inesquecível, porque o Mota não vai, né? Ah, não vai? Não. Não. Não vai. Já não te avisaram? Não. Ah, já começou com essa campanha de excluir os animais do circo, né? Isso! A coisa se estendeu para resorts e eventos em geral. Né? Aí, legal, Ale. E ó, eu lembrei, eu tô com uma ideia pra falar para você depois. Pronto. Uma ideia boa aí. Vamos passar o Mota no rolete. Não, é uma ideia legal. É uma ideia. Ó, então liga agora lá na Lotus Travel, 28964665. Você pode parcelar o seu resort do Estádio 97 em 6 vezes, no cheque ou nos cartões Visa e Mastercard, e num apartamento com um casal. Duas crianças até 12 anos não pagam, hein? Duas crianças até 12 anos não pagam. Fale com sua esposa e pra mulherada, tá cheio de programação bacana também, viu? Ah, tá passando imagens da última edição. A nossa transmissão aí, ó. Você que assiste o Estádio 97 através do facebook.com/energia97fm, que agora dá pra ver também, né? Todo dia através do Facebook. É legal. Então vai lá, assista facebook.com/energia97fm e você assiste do estádio Mercedes, temos imagens. Agora passando aí o torneio de Futebol Society. Ah, levei os uniformes são bonitos ou não são, Ale? São lindos, são maravilhosos. Todo mundo que vai e joga ganha um uniforme completo, bonito. Eu levei o Rude pra jogar futebol ontem comigo lá no Paulistano. Se arrependeu? Uma decepção. Lateral piolho. Por quê? Porque quando ele pega na bola, a torcida começa a coçar a cabeça. Ah, entendi. Ele joga de lateral, Rudy? Joga, é. Ruim, hein? Ele diz que agora ele é o Bufarini. Ele do é ruim. É o lateral isopor, né? É. É isopor. Nunca vai ao fundo. Entendi. Mas foi duro, viu, pra aguentar o homem. Imagina. Tá, joga mal mesmo? Péssimo. Péssimo, horrível. Qual a nota que você daria do jogo de ontem? Valor de pi, 3,14. E a preparação para entrar em campo? Botar uniforme. Cristiano Ronaldo. Ah, é? Cristiano Ronaldo. O Rudy faz aquele gênero que, tipo assim, ah, vou jogar, ele vai e compra chuteira. Sim. Na Espanha, os caras estão chamando o CR7 de Rudy. Rudy? É, você vê o tamanho da máscara. Cristiano Rudinaldo. Nossa. Tomou um cacete, né? Pela rodada do espanhol lá, né? Perdeu. Não sei. É, o Real perdeu 2-1 pro Valência. O Real foi o Atlético Madrid, né? O Real rodada, perdeu. Era uma rodada adiada por causa do Mundial. Quando o Real Madrid mas é pelo espanhol, né? É. Muito bem. Esse é o Estádio 97, também no oferecimento de Fricol. Cara, parece que é brincadeira, mas não é. Assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar. Não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou Fricô. É isso mesmo. Fricô, esse negócio é mágico. O Fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, pô, acabou o constrangimento. Acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal, tem um cheiro super bacana, então vai na minha, pode comprar o seu Fricô. Fricô vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro, borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br, FRECO.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código Estádio 97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Fricô pelo site, tá bom? Fricô! Boa! Esse é o Estádio 97, também no oferecimento de HDI Seguros. Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu automóvel. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu automóvel. Por que perder dias esperando um vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros, é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Vamos lá, mais ouvintes no ar. 3284-7097. Toca, Asdrubal! Olha, meu amigo, Ingali, direto do céu, latindo. Ah, Benjamin. Puxa vida, você sabe que eu tenho uma foto do Ingali na sala da minha casa que eu consigo olhar até hoje. Alô? Aqui tá aquele labrador aí. Quem fala? Francisco. Ô, Francisco, tudo bom? É o Chicão, né? Tudo. Francisco do quê? Francisco Carlos de Almeida, Domênico. Carlos. Carlos de Almeida. Quantos anos, Francisco? 4.5. RG hoje, 4.5. RG. É a pior coisa que existe na vida. Qual é a pior coisa que existe na vida? Ale, quando entra um Francisco no olho, assim... Muito bom! Sensacional! Atrapalha, velho! Nota 9! Subiu, hein, Bora. Muito bom! Você sabe, já que tá falando de Francisco, descobri que temos um funcionário chamado Francisco na rádio. Você descobriu? Descobri! Quem é esse indivíduo? Quem é o Francisco? Quem que é esse indivíduo, pô? Eu tava ontem numa mídia, mídia social. Dois filhos de profissionais que se colocam ali. Ah. Sombra. Oi, pois não. Só pra não esquecer, eu quero ir na torcida Estádio 97. Ah, parmeirense. Porco, é nóis. Nos gambá, hein, pô. Oh, ah, Dodô. É hoje. Como diria o mano, gambá o teu butico. Ô, juiz, ô, juiz. Ô, juiz. É isso. Quer só mandar parabéns pra você. Ô, beija, você tá bravo por quê? Você fica sempre quietinho, pô. Ah, mas eu não tô quieto, não. Hoje você não tá quieto? Por quê? É que o Mota mexe com ele. O Mota tá do meu lado aqui, tá me deixando irritadíssimo. Ah, não, mas o Mota é gente boa, vermelhidão, mano. Ah, porque ele fica, ele é gosmento. É urticária. É, eu tenho alergia ao Mota. Mas termina o Francisco. Como é que você descobriu o Francisco? Quem é Francisco aqui? Não, eu tava tá numa mídia social daquelas que trabalha com relacionamentos profissionais. Ah. Aí tá lá, só que ela aparece. Francisco José trabalha onde? Energia 97 FM. Você foi descobrir quem é o Zé motorista? Assim, não, o Zé não é Francisco. É José. Não, sério, não tem Francisco na rádio. Francisco José. Mas quem que é o Francisco aí? Porra, não tem Francisco José que trabalha na rádio. E aí? Mas tá lá, trabalha na Energia 97 FM, cara. E? Os nego que... gosta de... Ah, o cara tá dando golpe. O cara não se colocando no mercado. Tem nego que gosta de dar golpe, hein? Ah, entendi. Achei que era... Como tem DJ que fala que toca aqui, né? Ah, eu achei que era alguém que tava escondendo o nome. Não, não é. O nego que diz que trabalha na Rádio Energia 97. Que legal, hein? Fala aí, Francisco. O cara não trabalha. Oi, diga. Eu gostaria de parabenizar aí a contratação do Alê. Boa! Olá. É gente boa pra caramba, manja de futebol. Ah, aê. Manja. Manja uma gelada danada, velho. Obrigado, irmão. Você manja. Olá, Eu assisto ele direto, pô. Aê, garoto, é nóis, hein? Obrigado, viu, irmão. Também, o mano não tá nem aí hoje pra me zoar com ele, né, não? Por que você acha que caiu o jogo? Por que você acha que caiu o mundo hoje? Hoje ele foi lá pra assistir o nosso show, né? Foi ver o show. Virou nosso show lá. Foi ver o espetáculo do Verdão. Você acha que ele volta nervoso amanhã? Ah, com certeza, hein, cara. Olha, eu não queria dizer, viu, mas ontem a gente desceu no elevador e ele contou pra mim, viu, assim. Pô, eu tô louco pra ir lá amanhã. A ver lá o Dudu jogar, porque eu acho que... Ele gosta do Dudu? Falou, ele confessou fora do ar, né? Falou? Dudu, ele falou, Guerra, ele falou, eu sou fã do Guerra, desde o ano passado. Atlético Nacional, mais, né? Esse time de coisa é muito ruim, ele falou assim, mas eu vou mais pra falou, ver ele realmente... Ele falou do Mina. Falou, eu quero ver esses caras jogar mesmo, Mina, viu, quero Dudu. Sabe, pra ver como é que é mesmo, viu, de perto. Só pra completar, o Willian Bigode... Vai deixar dois lá, viu? Será o William Bigode? Rapaz, sucesso. É pode, mesmo, pode marcar aí, ó. Pode gravar. Quanto vai ser o jogo, então? Aí, mas quanto? Dois? É, dois do Bigode aí, um do Dudu. Três? Em cima do Cássio aí, que nem o ano passado, pô. Em cima de quem? Em cima do Cássio, de cabeça Cássio, ainda. Tá bom, liga amanhã. Mas o ano passado liga foi... Amanhã. Liga o amanhã. Passado. Foi em cima do Cássio, um menino de 1,68m aí fez um cara de 2m de altura. Liga amanhã, vamos ver. É o Yudi, né? Vamos ver, né? Vai corar o coral de vamos ver no estádio. Calma, 1, 2 e já. Vamos ver. Liga amanhã. Vamos ver. Verdade. Se eu conseguir, eu ligo, pô. É. Ele liga mesmo. Ou se não, deixa teu número aí que eu ligo amanhã pro você no ar. Você não vai ligar, não. Pera só um minuto, Domingo. Você não vai ligar, não. Só um minuto. É, só um gente, minuto. Gente. Deixa teu número com o Bar que amanhã eu ligo e ponho você no ar. Ele não vai te ligar, não. Pode ligar. Ele não vai querer falar com você, não, tenho certeza. Quando você desligar, você passa com o Bar. Eu tô bem, ouviu? Eu tenho certeza também que ele não vai me ligar, cara. Absoluta certeza, quase. Ah, vamos ver. Vamos ver. Tá fazendo esse. Mas e aí, velhinho, você. Fala aí, cara. Fala, você ia falar alguma coisa. Eu liguei da outra vez aí, Dodô. No jogo de São Paulo lá, nós ganhamos dos Bambi lá, pô. Eu fui na torcida do estádio. Ô, menina. Tá sobrando pra todo mundo aí, mano. Ô, Peppa, fica na sua aí, ó. Ganha o Mundial primeiro e você vem conversar com a gente. Tá? Ô, Bi, rebaixar, fica na sua aí, ó. Esse ano aí é ano de baile de debutante, né? Eu gosto pra cada um de você, bicho. É gente boa, né? Vamos preservar esse rapaz. O cara gosta do Mota. É o morde e assopra aí. Não, o Mota não, pô. Mota deixa pra. Não... Pra outro, não. Você gosta do Mota, velho? Pô, eu pensando que você gostava do Mota, cara. Mas também. Não, o Mota é gente boa, pô. Então você gosta do Mota, ué. Não, ele falou o seguinte: quando ele tá calado, ele é gente boa. Quando o beijo manda ele calar, é gente boa. Ele gosta do Mota, mas se puder evitar, é melhor. Entendi. Isso, Mas, ô, meu velho, você vê aí, né, o Moisés, que azar que deu aí no último jogo, né, rapaz? Você vê, é... rapaz, aliás, ele, cara, a gente não, né, falou, ele parece, operou, parece, ele já operou, né, hoje, tá bem, viu? Ele operou hoje, tá tudo tranquilo. É, hoje em dia é vupt-vupt. Quem operou? Hoje a medicina tá tão avançada, né? Bruno Einstein. Né, Dodô? Einstein, vai quem é? É vupt-vupt, por favor. Deus vai abençoar ele, vai voltar com toda a garra e fazendo uns gols aí pra... Albert Einstein. Mas foi ou não foi? O Hospital Albert Einstein, que é considerado o melhor hospital da América Latina. É verdade. Só isso. Um detalhe, só pra complementar. Parece que o meu irmão entrou lá, ficou. Aonde? É. Hospital Albert Einstein, lá no Morumbi, o melhor hospital da América Latina. Meu irmão é judeu também, meu irmão virou judeu. Não, não é questão disso, é questão só de frisar. Dá notícia. Dá notícia, dá o restante da informação. Ô, Francisco. Que é o melhor hospital da América Latina. Por isso que foi bem, né? Francisco, então você tem que estar no sábado, tá bom? A partir das 14h30. Você vai lá direto ao Camarote Único, no estádio do Palmeiras, tá bom? Você vai entrar pela rua Padre Antônio Tomás, número 72. Chinelo proibido. Você quer... de chinelo não, hein? É proibido. Francisco? Acho que caiu, Bá. Chicão? É, caiu, mas ele já tá ouvindo. É Palmeiras, né, velho? Ô, Chicão. Então, olha... O que tem que é Palmeiras, o Francisco trouxa? Que tá ouvindo aí... Caiu, alô? Caiu. Caiu o Cátio. Francisco, então, não, olha. Caiu a ligação. Caiu. A ligação. Caiu. O Cátio já ganhou faz tempo. Não ganhou o camarote. Ganhou. Ganhou, então, ele olha. Fala a palavra. Não, acho que ganhou. Ganhou, sim, senhor. Ganhou, sim, senhor. É que você fica desenhando aí. Você não, ele não ganhou, não. Você não prestou atenção. Tinha que dar tchau. Não atrapalha, moto. Ah, falei? Vamos lá, olha. O Francisco... do palmeirense, não, hein? Francisco, então, você ouvindo aí, anota aí. Você tem que estar a partir das 14h30, na rua Padre Antônio Tomás, 72. Ai, lá tem o portão C1, você pega o elevador, sobe até o quarto andar. Portão C1, pegue o elevador, suba até o quarto andar. Ao lado das catracas, você vai ver as meninas do Camarote Único pra te receber, tá bom? Seu nome vai estar lá e você vai assistir o jogo no Camarote Único. Maravilhoso Camarote Único, é legal demais, hein? Opa! Boa! Você vai ler? Vamos fazer aqui uma... Uma? Uma prévia? Parcial? Quanto tá? Parcial do, é o nosso clássico. Que quando tem clássico no futebol paulista, nós temos o clássico na lama, que no gel, no gel. No gel. Ó. No gelzinho. Clássico no gel do estádio 97. Survivor. Do nosso lado esquerdo, Marina Rui Barbosa. Mas da plateia. Não. Boa. Do lado direito, Isis Valverde. Boa. Ah, outra roupa agora ali, olha lá. É, olha lá. Agora, putz, a vida, hein? Pô, mas vocês estão jogando roupa? É. Outra, era outra Domênico, foto. Né? É que cada não, vez aparece. É o Domênico Esper agora. Né? Não, na outra foto, eu estava tendendo a votar numa. É. Nessa eu já tendi, a tendência é outra. É. Eu tenho meu voto, mas não quero dar opinião agora. Eu também já. Pra não querer influenciar. Voto, eu já. É mesmo? Ah, opa. Ah, eu tenho meu olha, voto. Olha, eu também. Estou na dúvida. Pra cá. Eu tenho meu voto, é. Meu voto tá ali também. Cuidado, Basta, senão o telefone votam, toca. Quando vocês votam, eu votei na Isis Valverde, mas quando vocês votam, um detalhe aqui, disso aqui, né? É impressionante como esses caras acertaram nessa música, né? E como ela caiu, é Rock Balboa. Ela caiu, né, no Rock Balboa, né? Porque não dá, pra você ouvir essa música sem lembrar do filme. Não dá pra lembrar. E não dá pra você ver o filme sem ouvir o Rock Balboa. É o Survivor, Ryan. Balboa. Bom, mas a parcial está dando vitória pra Marina Rui Barbosa. Diminuiu a vantagem. Diminuiu. Tu prova que os caras não entendem de mulher. Marina Rui Barbosa, 54%. Sim. Isis Valverde, quanto, Mota? Ele tá desenhando. Olha lá. Ele tá desenhando. Ah, Marina. Se a Marina Rui Barbosa tem 54. 48. Não! 48? 48, 48. Eu falo não. Que a burrice 54. É 54. 54, uma tá 54. Bota, faz o programa. Para de encher o chão. Eita, nós. Chato, velho. Deixa eu dar só parabéns para dois amigos meus que fazem aniversário hoje, que estão lá na Arena Corinthians, foram comemorar, já estão no Camarote Único com o Mano. Manda um abraço pro Camilo Ted, corintiano fanático, que tá fazendo aniversário hoje lá, e para um amigo meu que é pilotatão, Thomas Catan, corintiano roxo também, os dois mandaram fotos, os dois com o Mano lá no Camarote. Legal. Que legal, parabéns. Bacana. Pra eles lá. Vamos comemorar aniversário lá na Arena Corinthians. Dodô, os caras foram comemorar aniversário lá, Dodô. E o Palmeiras vai dar o presente pra ele. Ah, é? Aí, pessoal, o presente que nós vamos dar pra vocês lá. Então, fica tranquilo aí. Camilo Tédio, parabéns aí. Felicidades. E o Tomás Catan, piloto da Latam, também corintiano roxo. Parabéns pelo aniversário aí. Estádio Reset tem oferecimento de Nissan. Olha aí, amigão, se você tá pensando em ter um SUV, essa é a sua chance de levar para casa o vencedor de 10 comparativos automotivos. Comparou, comprou a Nissan Kicks. O melhor da tecnologia japonesa com o menor consumo de combustível da categoria. Painel multifuncional de 7 polegadas e um design inovador surpreendente. E agora a partir de 84.900 com taxa zero. E mais, ele é o SUV com o menor valor de seguro alto do mercado. Você pensou que era só isso, amigão? Calma, ainda tem o Nissan March por R$ 37.990 com taxa zero ou planos em até 72 meses. Legal, né? Então acesse nissan.com.br, passe numa concessionária e faça um test drive, porque quem testa, compra a Nissan. É isso aí, amigão. Todos juntos fazem um trânsito melhor. É Nissan! Muito bem, agora é hora de mensagens através do nosso WhatsApp, no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Boa noite, galera do Estádio 97, quem tá falando é o Anderson de Osasco. Você falando aí em Lucas Lima jogando mal no Santos, não é titular, será que rola o Corinthians trocar o Marquinhos Gabriel pelo Lucas Lima? Sei lá, de repente interessa pro Santos. Marquinhos Gabriel teve uma passagem muito boa. E aí, de troco ainda, pra dar uma grada, a gente manda o Giovanni Augusto também. Você acha aí, galera? É, um abraço, Anderson de Osasco. Olha, corintiano, vai Corinthians. Vai Corinthians. Em relação a essa troca que ele sugere, eu não seria assim tão incisivo e tão imediatista, mas eu vou agora até Santos. Buscar? Quem não com vai? Com chuva, com comboio, com neblina. Eu pago a gasolina, eu pago o pedágio. Se quiser parar no... Você come porquinho? No Mac ali na estrada, eu pago também. Vambora, cara. Agora, conhecendo o Modesto Roma... Eu acho Lucas que Lima? O Lucas Lima... Você voltaria sem o carro. Cara, viu? O Lucas Lima com a camisa 10 do Corinthians cairia com uma luva. É verdade. E o Marquinhos Gabriel? Só jogou no Santos. Acho que o Lucas Lima cairia bem em todos os times. Por exemplo, o Palmeiras perdeu agora o Moisés machucado. Apesar de os palmeirenses estarem defendendo muito essa questão do Michel Bastos, mas, sinceramente, viu, Palmeiras? Pô, posso estar muito enganado, mas assim... Não tem comparação, né? Eu acho que é fogo de palha isso aí, viu? É titular em qualquer time brasileiro. Precisa esperar hoje mais um pouco, né? Você não acha que ele é titular em qualquer Michel time? Michel Bastos, esperar mais um pouco. Então, Lucas Lima é titular em qualquer time brasileiro. Mas pra falar um negócio, assim, por exemplo, aí que tá. Por exemplo, hoje eu não queria ele no lugar do Cueva de jeito nenhum. É. Não. Que o Cueva tá jogando tá muito. Tá voando. Aí não, no São Paulo hoje não caberia. Lógico. Olha, não melhorou, no Corinthians, hein? Caberia, no Flamengo não caberia hoje. Não. No Vasco não caberia. É, mas a gente tá... No Inter e no Grêmio, cara. Não, mas... No Grêmio que tá precisando. É. O Grêmio tentou o Ganso, né? Um ano por empréstimo, não conseguiu. O Lucas Lima do ano passado... No Fluminense, não. Porque tem o Scarpa. Não, mas o Lucas Lima... Mineiro... Também depende muito de quantos meias jogam na articulação, né? O Santos, ele joga com dois meias, né? O Lucas Lima, menos do ano passado, ele jogaria em qualquer clube, em qualquer time. Sim, verdade. Qualquer um. Agora, esse de hoje, realmente tá difícil. Vamos lá. Mais mensagens. Aí, galera do estádio, meu nome é André, de Santo André. Eu queria fazer uma pergunta pro Sombra. Sombra, o que você acha dessa do João Schmidt? O cara renega a gente, não renova, vai sair de graça e o Ceni tá escalando ele como titular em vários jogos. Não seria interessante mudar de pacotinha, treinar com a molecada, poxa? Acabar com isso daí? Valeu, pessoal. Obrigadão. Chupa, mano! Ah, o mano tá chupando nesse momento lá em Itaquera. Todo molhadinho. Uma bela de uma manga. Olha, eu entendo o seguinte, eu entendo o torcedor de São Paulino ficar meio chateado com o João Schmidt, porque o João Schmidt não quer... Renegando? O João Schmidt não quer ficar no São Paulo. O João Schmidt vai pra Europa e já pode assinar pré-contrato, se é que já não assinou pré-contrato. Dizem que já, né? O que acontece é que o Rogério Ceni ele vê, e eu concordo, o seguinte, no momento, o que temos lá de melhor para fazer essa articulação de jogo é o João Schmidt. Então, o Rogério, ele não está pensando com orgulho de torcedor. O Rogério está pensando, no momento, no melhor pro time. Sim. É, e é inegável, né, que o João Schmidt, o Cícero e o Thiago Mendes estão jogando muito bem na armação. Tudo bem, defensivamente, deixa a desejar. Mas eles estão jogando muito bem naquilo que o torcedor ele quer é ver, um bom que a armação está jogando bem. Agora, eu acho que o João Schmidt ele passou por alguns problemas. Foi um pouco mal administrado. Eu acho que quem ferrou a vida do João Schmidt no São Paulo foi o técnico Balsa. Sim. Ferrou a vida dele. Aí ele ficou... Porque o João Schmidt já tinha sido emprestado para Portugal. Voltou. Falou assim, olha, você vai voltar, você vai ter chance. Legal. Aí o Balsa meio que andou pro andou, cara. Né? Andou pro cara. Cê aí andou. O cara ficou desgostoso com o São Paulo, cara. Aí fica assim, mas agora você vai ter chance. Toda vez que entrou, ele fez... Foi mal, né? Agora, eu não sei se isso é reversível ou não. Mas talvez. Esse ano, toda vez, ele tá jogando bem? Não, esse ano sim. Exato, tá jogando bem. Tá jogando bem. Aliás, ele tem esse perfil que o futebol europeu adora, né? Que é o todo campista, né? Que eles falam. Ah, sim, é o jogador em várias posições. É, e que marca e ataca com a mesma eficiência. Só não acho que ele marca com eficiência, viu, Ale? Ah, eu acho que ele não é um pitbull. Não. Mas ele colabora defensivamente, né? Tanto que eu acho que se... Vamos supor que ele... Quando o Jusilei estiver em forma, estiver em condição, eu acho que o Thiago Mendes senta e o Schmidt continua. Da categoria canina Mendes... é o quê? Ah, ele é um pastor. Pastor? Ah, tá bom. Mas olha, eu acho que o Thiago Mendes está jogando tão bem também, cara. Então, mas é que eu acho que o João Schmidt para saída de bola, para essa saída ali junto aos zagueiros, e o Jusilei para proteção, não sei, vamos ver o que ele vai fazer. Eu acho que é com a Thiago e o Jusilei, acho que se o Jusilei voltar a ficar em forma e é poder bom jogador, jogar... Hein? É. Não, mas eu acho que o lugar dele vai acabar sendo o lugar do João Schmidt, justamente lógico, sabendo que o João Schmidt vai sair. Vai embora, exatamente. Aí, nesse contexto, você prepara teu time pra isso, você não vai ficar esperando o cara ir embora. Mais mensagens no oferecimento McDonald's, todo dia um clássico, por apenas R$8. Fala, galera do Estádio 97, aqui é o William, São Paulino, do Jardim Horizonte Azul. Porém, eu tenho uma pergunta. Qual é mais fácil, o Palmeiras ser campeão mundial ou o Azedão tirar o ovo da boca? Responde aí. Porra. Aí, meu que difícil, hein, velho? Porra, empate técnico. Aí vai ser complicado. É evidente. O Domênico sinalizou que acha mais difícil ser campeão mundial. Mas, porque diz que o ovo boca ele mesmo vai tirar. Porra, velhinho. Vamos lá, mais mensagens no nosso WhatsApp. Oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Alô, galera aí do Estádio 97. Parabéns aí pelos 18 anos. É, o Eripel tá aqui do Jaçanã Palmeirense. Ô, Dudu, essa história do Barros no Grêmio aí, seguinte, cara. Palmeiras vai pagar metade de salário pra reforçar o Grêmio na Libertadores. O Barros é bom jogador. O que atrapalha ele é a parte física. É a bola. Aí. Analisa aí. Porra, velhinho. Ale, bom jogador, Ale? Eu acho ele bom jogador. Só que eu já falei aqui algumas vezes. Ele tem um problema clínico que é crônico. É problema do quê? Joelho, musculatura? Pera aí que o Ale tá trocando o processador do notebook. Eu tô fazendo aqui um... Mas é... Remendo. Não acredito nisso. E fora que, além desse problema clínico crônico, ele tem... O Word dele! Ele trocou o processador, velho. Atenção, Sérgio Louco, mostra um pouco aqui do nosso, do software, do office do Alê. Mostra nessa câmera, olha o office do Alê como que é. Trocando o processador. Chega perto da câmera, olha lá. Ele tá atualizando. Não, ele tá atualizando. Sabe, deixa eu explicar, senão vai pegar mal pra mim. Aí você põe o celular aqui com a câmera pra filmar. Sim. E aí você tem tipo como se fosse um TP. Sim. Entendi. Entendeu na malandragem? Olha, cara, mentira. Meu. Aí você lê aí, o beijo, texto. Fala a verdade, você não tinha visto isso ainda, vai. Entendeu, não? Olha aí. É um TP. É um TP moderno. Ah, esse é o... Isso aqui eu gravo alguns... Pra ganhar um din-din, né? Um pacotinho. Tá, eu gravo uns decretos, mas aí não dá pra decorar tudo, né, Sombrinha? Aí eu meto aqui, sensacional. Ó. Sensacional. Aí pra não fazer faz que eu tô... Faz o suporte, telepronto. O suporte do TP geralmente é a dona Encrenca? É, a dona Encrenca, sempre. Suporte. Suporte e segunda voz. suporte e segunda voz. Quem, já vi. Pra quem não sabe, TP, telepronte, né? É, telepronta. Pra disfarçar que você tá lendo, você mete ali, ó. É. Ah, mano, fala da Bozano. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou então aquele último quilômetro que falta pra completar aquela corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho pra emendar aquela noitada, sabe, na balada? Pois é. Todos nós temos aqueles dias que valem por três, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, nada pode dar errado. Por isso, a Bozano I9 traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, tá legal? Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Mas muito mais proteção. E nesse mês, o ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Anotou a frase, ó. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Ele leva um kit exclusivo do desodorante Extreme. Esse é top demais, tá bom? Eu recomendo. Uso diariamente. Boa. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Perfeito, menino mano. Vamos a mais ouvintes, 3284-7097. Bora. Oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Uiva! Husky, né? Uiva. Que isso, meu. Uiva, eu gosto. Uiva Barbosa. Rui Barbosa. Rui Barbosa. Já já. Alô. O encerramento da enquete. Alô. Quem fala? Júnior. Júnior Barranquilla. Tá bravo, cara, hein, meu. Tá. É... E aí, velhinho? Júnior do quê? Vamos lá, nome completo. Edmundo Alves Oliveira Júnior. Oh. Edmundo, Dodô. Edmundo Alves Oliveira Júnior. Edmundo, Dodô, no Palmeiras de todos os tempos que você viu, tá. Edmundo. Tá. Tá, Pronto, nossa, que sensibilidade. O seu ataque é Edmundo, Evair e quem? Mas tem que ter mais um? Lógico. Edmundo e Evair tá ótimo. Não, mas você não joga no 4-3-3? Não. Joga no 4-4-2? É que tem muita gente coisa. No meio-campo. É que o meio de campo é muito bom. Tem Alex, tem Rivaldo. Quem Rivaldo, é o seu Palmeiras todos os tempos, Dodô? Que eu vi jogar? Não, que o teu pai viu, mas que você ele te fala. Nossa, que ignorante. É o que você viu, né, Dodô? Pra quem? É o que você viu. Cavalo, rapaz. Eu vi muito pouco o Ademir da Guia. Meu pai viu muito mais. O que você viu. Então não usa anel, usa ferradura. Agora. Eu vi jogar. Isso, Dodôzinho. Não, peraí, o meio-campo? Não, o goleiro. O time começa pelo goleiro. Goleiro é Marcos. Tá, lateral direito. Cafu. Arce. Olha, eu tenho dúvida. Ou Cafu ou Arce? Eu sou mais Cafu. Da dupla de zaga. Antônio Carlos. E Kleber. Era. Pô, vocês perguntam pro cara e vocês ficam respondendo. Pô, são loucos, velho. Porra, não tô entendendo porra nenhuma aqui, velho. Roberto Carlos, amor, Roberto é eleito, Carlos mano. Na lateral esquerda. Não, Antônio Carlos com certeza. E eu colocaria o Kleber. Luiz Pereira. Você não viu o Luiz Pereira? Vi, eu lógico que vi. Acho que vi, pô. Tá você viu o Ademir da Guia, então. Roberto, o finalzinho da carreira dele, vi. Você não viu. Mas você viu. O Ademir da Guia ganhou em 76 do Campeonato Paulista. Eu vi, eu tava lá. Já passamos pro Roberto Carlos na esquerda. Meio de campo, Roberto Carlos já escalou. Mas eu vi pouco, é isso que eu tô falando. Tudo bem, mas já foi, Roberto Carlos. Então vamos lá, meio campo. Dudu. Roberto Carlos, é verdade, mas Roberto Carlos é mesmo. É, isso a gente já decidiu. E o Júnior também, mas o Roberto Carlos jogou mais. E o Dudu? Sampaio. Calma. Meio de campo. Calma. Mazinho. O programa vai até as 8, Dudu. César Sampaio. Você não põe o Dudu? Volante, César Sampaio. O Dudu era volante. Não. Ah, o Dudu, não. Não, o Dudu do Popai. O Dudu do Popai. Não, entendi. Pensei que ele falou Dudu agora, esse Dudu. Rivaldo, Djalmin e Alex. Não, mas e o Dudu? Pô, você não põe, Dudu? Quantos tem nesse time aí, cacete? Porra, 20, velho. Mas eu posso pôr 3 mesmo ou não? Não, você não pode porra nenhuma. Eu não posso porra nenhuma. Eles perguntaram pra você, eu não deixo você fazer. Você não pode. É o time deles. Os caras já Foi o Éder, colocaram 50 e alguém no time. Eles escalaram, velho. Miller. Você veio o campo, você é Sampaio, Dudu e quem mais? Alex, Djalminha, Rivaldo. E o Valdívia, você põe? Não, o Valdívia não entra. Goleiro. Valdívia não entra no time. Marcão. Não entra. Não entra. Leão. Éder. Pronto, bairro. Baroninho. É. Não, não. O velhinho. Oi. O cara tá até assustado. Time. Já foi o time? Não, não. Idade, pô, foi porra nenhuma. Djalma Santos na lateral. Qual a tua idade aí, já velho? Acabou, levou. Já foi. É pra acelerar. Vamos, Dudu. Tá louco, velho. Time, a idade. Tricolor de São Paulo, 34 anos. 3.4, RG. É, então ficou, ele tá mentindo. Por que mentindo? Com essa idade ele não é mais Júnior, velho. Ah, sensacional! Ô, Júnior. Você tá pagando esse brilhantismo do RG, o seu louco. O seu charala da lateral esquerda do tricolor. É que o Benjamin abandonou ele. É bom, hein? Ele é bonzinho. Tá vendo? Contratou um monte de meia boca lá do Botafogo, do Rio de Janeiro. E tinha um moleque na base. Bom, se for pra contratar meia boca, pega da base. É, mas tem um que vocês venderam agora que veio do Botafogo, que é o Lianco. Não vendeu, né? Não, dizem que vendeu. Não, tá vendido. Não, é, mas não ninguém foi oficialmente não. Não, não, vendido. Tá, diz que tá negociando com a Dilma. Já caiu, já fez o barulhinho lá? Negociando com o Atlético de Madrid, ainda não tá fechado. Já fez o barulhinho? Você tem informação que tá fechado? Não, oficialmente, não foi divulgado, mas é. Vai ver no meio do ano. 3 milhões, a gente sabe que vai sair, então, mas né, o Lianco veio do Botafogo. Tá bom. Mas o dinheiro dele valeu a pena, né? É, pelo menos um, né, velho? Porque só veio pedreira, velho. Ah, o Júnior. Oi. É, agora que o São Paulo precisa arrumar aí um lateral esquerdo reserva, talvez o Alê possa me dizer. Subiram o Kaique, que originalmente era lateral esquerdo e depois começou a jogar avançado. No meio, né? É bom jogador? É bom jogador, mas acho que ainda ele precisa pegar um pouco mais de bagagem para jogar, principalmente pensando no Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, acho que é pesado pra ele. Mas é bom jogador, é um jogador bem técnico. Júnior, você tem visto o São Paulo jogar, Júnior? Tenho, tá jogando bem. Eu só tirava a tarja de capitão do Mike, que eu acho que não ficou legal. Ó, vou te falar, ó, vamos ser justos. O Maicon esse ano tá vivendo momentos de Lucão. Sim, ele tá falhando, ele tá inseguro. Só uma informação, já tá oficializado, viu, Dodô? O Lucas Barros já oficialmente... Já foi pro Grêmio? É, já. E vocês falaram do Léo Jabá, confirmado? Titular no lugar do Marlon. Mas eu sou o Léo Jabá. Tem informação? Jabá. Foi em definitivo ou era empréstimo? Porque a informação era empréstimo. O cara tá falando aqui que o Palmeiras vai pagar parte do salário. Não, não. A informação que eu tinha era empréstimo e o Grêmio assumiria lá o salário do jogador. Mas era empréstimo. 1 milhão por mês e assumir? É. Não, não é que tem era uma parte. Era o papo que eu tinha a informação. Não sei se só se os caras do Grêmio ficaram loucos. Não, é que tem uma. Deixa, não, cara. Não vão pagar, não. Eles vão pagar. Deixa pagar. Mas não vão. Deixa. Eles vão pagar acho que 400 pau pro Barrios. E aí uma parte desse dinheiro que o Barrios ganha da patrocinadora é referente a luvas, a comissão. E isso aí. Entendi. Isso aí não tem jeito. Tem que pagar, né? Tem que pagar. Vai ter que pagar até acabar. Ou seja, eles ficam com o salário. Isso. É, metade. Beleza. Ô, Júnior. Oi. Foi definitivo, Dodô. Definitivo? É. Definitivo. Ora. Então o Palmeiras não paga nada. O Palmeiras não paga salário, nada. Não. É definitivo. Não. Definitivo. Não, eu sei disso. Foi em definitivo. Só que a patrocinador tem que acabar de pagar. Ah, isso sim, mas estou com outros Palmeiras. Não, o Palmeiras não volta mais. O Palmeiras zerou, não tem nada para pagar pro Lucas Barros. Diziam, se livrou de um salário alto. Mas né? Pelo que se dizia, era meio que carta marcada, ele ia embora de qualquer jeito, né? Sim, já era para ir o ano passado, né? Não, foi agora porque ele não estava meio que aceitando a reserva e essas coisas. E ele sabia que não ia ter chance, né? Bora pra lá, né? Ô, Júnior. Oi. Pra você hoje, quais são os grandes destaques do São Paulo? Quais os jogadores que você fala estão se destacando muito bem? E quem que você acha que, por exemplo, além do Michael, não tá vivendo um grande momento? Destacando o Prato, né? Não tem o que falar. O Gilberto, quando entrou também, pelo menos deu sangue lá. Luiz Araújo, muito desde bom. Ano passado, ele tá só aceitar a finalização, que é moleque ainda, eu acho que vai... Vou conseguir. Falar nisso, cara. Luiz Araújo tomou bronca do professor e agora divide o lanche com os amigos. Ah, é? Nossa, tá, mas ontem tava... Que menino exemplar. Bonzinho, né? E jogou muito. Jogou bem, mas no outro jogo levou uma bronca do Rogério. Distribuiu a bola, legal. Sim. Ó, parabéns. Tava muito bem ontem. Tá de parabéns. Tá de mas parabéns. Mas eu acho que aos poucos eles vão se ajeitando, né? O Rogério tá conseguindo dar cara pro time e aos poucos ele vai colocando as peças certas, vai chegar o Jusilei, o Ney volta, né? Então ele vai ter que ajustar todo mundo. Motinha. Né? É, Botinha e Júnior também, nosso ouvinte. É que falaram aqui pra mim que o Rodrigo Caio já estaria, de alguma maneira, apalavrado ou acertado também falaram, velho. Com o Sevilha. Ó. Seria a primeira opção de compra. Sevilha. É. Já haveria aí um acerto, não tô falando que é acerto de São Paulo e Sevilha. Eu acho que, inclusive, o São Paulo vai querer vender. Lógico. Precisa vender, inclusive. Vai vender o Lianco e o Rodrigo Caio. É. Aí vai ficar com o Maicon, Lucão... Breno. E Douglas. Voltar. Eu acho que o São Paulo... São Paulo, Júnior. Oi. Se o Rodrigo Caio vai pro Sevilha, como chegou pra mim a informação de que pelo menos há um acerto aí entre as partes, Sevilha e Rodrigo Caio. Se vai embora o Lianco no meio do ano, dá para o São Paulo viver com Maicon, Breno, Douglas e Lucão? Ou não, você aconselharia o São Paulo a contratar algum outro zagueiro? Não, sem chance. Aí tem que ver no Paulista aí alguém que destacar aí. E atrás. Contratar ou ir atrás de alguém que... Vai precisar de zagueiro. Aí, é que eu falo, tem que ser um zagueiro bom e um meia boca. O problema é que o Breno até agora não conseguiu vingar, né, Ale? É, veio mais para esquentar o banco, né? Eu acho que... É, ele tá voltando, né? Mas ao mesmo tempo ninguém fala que ele tá preparado fisicamente pra isso. Ah, né? É difícil. Só se ninguém fala é porque não tá. Muito tempo inativo, né? Eu ainda sinto o Breno um pouco preso, você não sente? Também acho, também acho. Ô Júnior. Oi. E o Prato, que agradável surpresa. Não, não é surpresa, mas que agradável. Que homem. Joga muito e joga fácil. É tapa de primeira. Brincadeira. De cabeça, velho. De cabeça é impressionante. Acho que... Qual a última vez que a gente teve um atacante que matava bem de cabeça sem sombra? Você lembra? Ah, o Luizão era bom cabeceador, porque pelo que me lembro, o Luizão não era bom? Luizão, o Kardec era bom. Ah, o Luiz Fabiano era bom de cabeça, mas eu vou falar, olha, o Prato é uma coisa impressionante, o Prato, porque a gente nas mídias sociais recebia mensagem de palmeirenses e corintianos, e é raro isso acontecer, hein? O cara chegava e falava assim, olha, eu sou corintiano ou eu sou palmeirense, mas, puta, como esse cara é bom. Unanimidade, né? Coloca quando o adversário dá o braço a torcer. Ele se coloca bem, né, cara? Hã? Ele se coloca mas não é, bem, né? Participa do jogo e com qualidade. E volta, né? Sai da área, dá toque de primeira, isso é a grande diferença hoje, né? Mas o atacante, o cara que fica parado lá na frente. Saber se colocar, entendeu? Porque ele chega na confusão, na área da confusão e, pô, fica prontinho pra meter bala, né? Agora, o Wellington Nem, na semana que vem, deve voltar a treinar. Sim. É, lógico, o Wellington Nem. Ele pode voltar pro jogo da ninguém, Copa do Brasil. Ninguém imaginaria vê-lo como um jogador de banco. Veio para ser titular. Pelo menos quando foi contratado, você vai lá, né? Naquele time que terminou o ano é o titular. Certeza. É. Com o desempenho hoje ofensivo do São Paulo, você vê o Wellington Nem como um jogador titular? Ou você fala assim, não, volta e volta, mas através do banco de reservas? Volta no banco. Volta no banco se. O outro se machucar, tomar cartão, ele joga, se joga bem, ou vai entrando que nem o Neilton tá entrando. Só que o Neilton não tá correspondendo, então o banco de novo. Eu acho que ele vem pra ser titular de novo, velho. Eu acho que não, acho que ele não perde o lugar pro Luiz Araújo, não ganha o lugar do Luiz Araújo, não. O Rogério vai fazer o rodízio, né? É, isso que eu ia falar. Vai fazer o rodízio, um jogo põe um, outro jogo põe o Luiz Araújo, contra o Santos, sentou pro Neilton, né, nesse rodízio, depois ele entrou e acabou com o jogo. Mas acho que o Neilton passa a ser terceira opção. Ah, não, sem dúvida. Neilton já não dá, né, e o Chaves ontem até entrou razoavelmente bem. É, mas eu acho que também perdeu. Acho que não sei se o Neilton como jogador de lado não vai virar quarta opção. É provável, sim. Vai ter mais um insatisfeito. Eu acho que esse... Tá certo. Quem vem pra ser titular direto vai ser o Jusilei, velho. Porque o São Paulo precisa de um cara ali na frente da zaga. Sabe como é que ele tá jogando? Não sei. Ah, mas e Dodô? Como é, Dodô? Quando ele estiver pronto, ele vai ser pra titular. Eu achava que o Cleiton Xavier ia chegar a ser titular absoluto, não foi. Mas eu tô falando, hoje, Jusilei, o nome, o cara e tal. Então, tudo indica que. Quando ele estiver registrado e em condição física... Eu concordo, Mota. Eu concordo que acho que ele deve jogar o que jogava. O São Paulo precisa de um xerife ali na frente da zaga. Mas aí eu te pergunto, Mota. Você acha então que o Luiz Araújo vai ser titular e o Wellington Nem? Sensacional! Mas nem tá nem aí ou... sensacional! Vocês estão impossíveis, Júnior, me salva, velho. É lógico que tem um esquema de você colocar alguns jogadores, às vezes, pra descansar, né? Sim. Também. Mas eu penso que tem alguns jogadores, só alguns jogadores que tem, assim, a titularidade mesmo. Sim. Prato. Cueva também. Rodrigo Caio. E acho que até o Júnior Tavares também, hein? E o Júnior Tavares pela questão de não ter nem opção fora ele pra lateral esquerda. Sim. Porque o Bufarinho na lateral esquerda já mostrou que improvisado não rola. Olha, sejamos sinceros, vai. O Bufarinho é bem da verdade até agora. Também não foi nenhum grande jogador. Não, ali, né? Não. Nada disso. Não, sabe, até agora não. É, tá devendo. Até, né? Agora ele não justificou aquela fama toda que precedia. Tá devendo. Não, acho até que... Em 3-4 jogos, o Júnior Tavares mostrou muito mais do que o Bufarini do outro lado como lateral direito. Não, com certeza. Eu acho que hoje o São Paulo, por incrível que pareça, tá mais seguro pelo lado esquerdo que pelo lado direito. Que não foi a nossa deficiência. Que coisa, né? É. Que louco. Júnior, foi muito louco. Placar aí, São Paulo e Novo Horizontino, fim de semana, sábado, aquele joguinho das 7h30 da noite. 4-1, São Paulo sempre tá tomando gol. Tá bom, mas se bem que lá em Novo Horizonte. Então... Pode ser lá, pode ser aqui. Vai estar jogando fora do jogo que tá jogando dentro. Tá, vai fazer vários e tomar alguns. É isso? Então tá bom. Mas vai, o Rogério é inteligente, arrumar, ele vai arrumar isso aí. Vai. Tá bom? Ô Sombra, eu quero fazer um merchan aí. Faça o merchan. No Extra você faz economia de verdade. Opa! Rapaz, parabéns. Você vai curtir o carnaval no camarote da Brahma, no sábado. Velho. Sacanagem. E vai com você. E vai com acompanhante. Você acredita nisso? É o moto, o acompanhante. É, me leva. Você é louco, mano. Eu não ganhei. Brincadeira. Vou dizer que você é zica, velho. Você chega, as pessoas se afastam. Caiu uma chuva. Eu tenho uma energia negativa tão ruim, cara. Você acha? Parabéns, viu, Júnior? Beleza. Fica na linha? É, ô, Bá, como que ele... fala aí, Bá. Ô, Júnior, você pode passar aqui na rádio a partir de amanhã, tá? E já retirar o seu kit, tá bom? Entre 9 da manhã e 5 da tarde. Das 9 às 5? Isso. Passa aqui na rádio, traz o seu RG, entrega para as recepcionistas e pega o seu kit, tá bom? É, o seu RG, não o nosso. É, o nosso RG só chega às 5. O nosso, beleza, então. O nosso não é da Dona Cidália, né? De manhã não, hein, velho? Beleza, Júnior? Beleza, então. Não vai esquecer, valeu, meu. Opa, abraço. Falou, tchau. Ô, Sombra, fala em abraço. Posso mandar um pro meu boneco, quem? O Bruno Vicari, que tá nos ouvindo aqui. Bruno Vicari, esse Bruno Vicari. Grande Bruno Vicari. Tá mandando Vicari um abraço pra todo mundo. Você acha aí que ele é tão Bruno, assim, boneco quem? Assim, tão... Ele é bem boneco mesmo. Você acha ele parecido com... É, eu acho que sim. Você brinca de casinha com ele? Isso dá uma briga, porque o Mano, ele falava assim: você acha ruim me auto-intitular como boneco quem do rádio? Ah, é? É, ele falava. O Mano chegou ele a falar, assim. Eu falei: não, Mano, não vai ficar legal isso aí. Falar em quem, que... Ale, você sabe a história quando o Ken era namorado da Barbie, né? Você lembra quando ele foi sair com a Barbie? Não. Ele passou na casa da Barbie, aí tocou a campainha. A Barbie falou: quem é? Ele falou: quem? Aí a Barbie: quem? Ele falou: quem? Quem? Aí ele: quem? Eu gostei. Quem? Eu gostei. Quem? Ah, é, Richard. 200 anos que ele conheceu. Nossa, eu não conhecia. Muito boa. Você achou, Motinha? É o que o Mota não entendeu. E o Mano agora vai falar de um empreendimento legal pro quem morar com a Barbie. É isso aí, amigões. Querem uma super dica? Lançamento residencial ao lado do Parque Jequitibá e a 10 minutos do Raposo Shopping. Ver a família feliz é bom demais, é ou não é? Então aproveita essa grande oportunidade que a Direcional e a Trisul estão oferecendo para vocês. Já viu as parcelas? Cara, tenho certeza que cabem no seu bolso. Parcelas a partir de R$ 499. Vou repetir, hein, para você acreditar. Parcelas a partir de R$ 499. E atenção, o Jardim Amaralina tem acesso do programa Minha Casa Minha Vida. É a chance de você sair do aluguel. Quer mais vantagens? Aqui você vai viver cercado de muito verde, em um condomínio clube com mais de 20 itens de lazer para deixar a vida da sua família ainda mais feliz. São apartamentos de 2 dormitórios e 1 vaga. E olha que super dica, hein? É o melhor preço da região, com entrada facilitada e TBI e registro grátis, além da possibilidade de usar o seu FGTS também. Conheça o decorado na rua Savério Quadrio, número 620, no quilômetro 19 da Raposo Tavares. Ligue 3781-4133 ou acesse conquistamaralina.com.br. Já já o resultado da nossa enquete aí para você ouvindo Estádio 97, da nossa luta no gel radiofônico. Dia de clássico no futebol é dia de clássico no gel também. Mas antes o Benjamin vai falar do Extra. E o carnaval chegou! Carnaval! É, Samuel, meu parceiro Samuel. É, beijo, Samuel. Samuel já chegou com a fantasia dele aí, olha. Mas o carnaval chegou no Extra e as ofertas não param de desfilar por aqui, tudo para sua festa ficar ainda mais completa. Olha aí, Maurício Matalão, o rei do churrasco lá em Maresias. Linguiça de frango Seara, por apenas R$ 10,90 o quilo. Picanha ou fraldinha suínas com Fraria Grill, por apenas R$ 14,99 o quilo. Cerveja Brahma Chopp, a lata, 269 ml, com 15 unidades na compra de 2 caixas, ganha 50% de desconto. Na segunda caixa, vai ganhar 50% de desconto na segunda caixa. Nesta promoção, a lata sai por R$ 1,79. Smartphone LG Xcam com 16 GB de memória interna por apenas 18 vezes sem juros de R$ 63,61 no cartão extra. Também tem o tablet DL Play Kids TX330, memória interna de 8 GB Wi-Fi, acompanha a capa protetora de silicone por apenas R$ 329,00 e você pode parcelar em até 12 vezes sem juros nos cartões extra. É isso aí, amigão. É um carnaval de ofertas e você não vai ficar fora dessa, né? Vem pro Extra, Chuck! Fechando então a nossa enquete do nosso clássico no gel. É, fechando. E deu, aí o que deu? Atenção, a grande vitoriosa do clássico no gel. Vamos ver se eu concordo. Vestindo roupas extremamente atraentes. É. A vitória do nosso clássico no gel é de Marina Rui Barbosa. Aê. Marina Rui Barbosa. Olha. Não foi por uma ampla vantagem, foi 53 a 47. Ah, empate técnico. 53% a 47%. E todas as honras pra linguinha presa, hein? É essa foto da esquerda que a gente vê aí da Isis, hein? É, velho, ó. O que é aquilo ali? O capô do Fusca. Ah, é? Eu acho que ela tá com cachumba, não tá? Capô do Fusca ali. Eita, nós! Ganhou quem eu entendo de mulher e os caras mudaram. Não, ganhou a Marina. Ganhou a Marina. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um Estádio 97. RG, quem ganha a camiseta do Estádio 97 com apoio de fitcamisetas.com.br? Maurício Guedes de Souza. Maurício Guedes de Souza, parabéns! 3 dias úteis para retirar os seus prêmios aqui na Energia 97, tá bom? 3 dias úteis das 9 da manhã às 5 da tarde. Estádio 97 volta amanhã no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito com desconto em folha, sem burocracia, é na BV Financeira. Também oferecimento de McDonald's, amanhã um clássico no McDonald's, Cheddar McMelt, por apenas R$ 8. O estádio também no oferecimento do Jardim Amaralina, uma realização e vendas de Trisul e Direcional. E o Extra, você merece Extra Economia. Valeu, gente. Obrigado pela audiência. Até amanhã, quando teremos aqui. Quem estará chorando? Domênico? Mano, quem chorará? Dúvida nenhuma que é o Mano. Óbvio que é o Domênico. Vocês estão de brincadeira. Acreditar no Corinthians, tá louco. Nós ganhamos ontem, Beija. Fica tranquilo que você não chora. Nós não, eu sou corintiano. Aqui na Energia, a hora do almoço é pra dançar. Check. Lunch break. Todo dia, meio-dia. Energy. Energia 97. A Energia 97 traz pra você Energia na Veia Premium, a mega festa de flashbacks. 25 de março na Audio Club, apresentando Black Box ao vivo. Uma das maiores sensações da era Flash House. Os DJs do Energia na Veia relembrando os bons momentos das pistas. Catico da Topo, Teto Nini e Rogerinho da Broadway, Celcinho Double C da Sunset Club, DJ Grand Master Ney, Robson Braga do Rhapsody, Easter Sun, Vagnão da Curto Circuito, Akin Marcos Freitas e Lala Moreira da Energia 97. E não para por aí. A estreia do Energy Roller. O rink de patinação da Energia. Isso mesmo, um rink de patinação na Festa da Veia. Traga seus patins para curtir o melhor do som dos anos 70 e 80. E se você não tiver patins, a Veia empresta os dela pra você. Energia na Veia Premium. 25 de março na Audio Club. Ingressos à venda na Energia 97, na Embaixada Dance Music, nas lojas Paint Beat e lojas Offner listadas no site festaenergianaveia.com.br. Vendas online ticketfacil.com.br. Festa Energia na Veia Premium. Black Box na Audio Club. Imperdível. Realização, promoção. Everybody, promoção exclusiva. Everybody, Energia 97.

Olá aí, São Paulo, ótima noite de quarta-feira pra você ligado na Energia 97, no ar mais All Night Sessions, já sabe, o melhor da House Music, o fino da House, com os melhores DJs detonando nas picapes da energia, tudo que bomba nas principais pistas, você confere primeiro com a gente. André Ponciano nessa próxima hora, então sobe o som, tá só começando, hein? O fino da House Music. House Music. Night Sessions. No matter what they say.

Energia 97. Night Sessions. Posted on the wall.